faz. Eu sou o anjo Gabriel, venho em nome do Senhor dar as a luz ao Salvador. Serás a mãe do Emanuel. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça estar diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim. ZYV649, Rádio Excelsior FM, 106.7 MHz, Salvador, Bahia, emissora migrante do AM para o FM, operando em fase experimental. Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Qualifique-se e ingresse com facilidade no mercado de trabalho. O SENAC está com matrículas abertas para diversos cursos técnicos como enfermagem, estética ou massoterapia, técnico em programação de jogos digitais, recursos humanos ou segurança do trabalho. Escolha e matricule-se já com parcelamento em até 24 vezes sem juros, sem comprometer o limite do seu cartão de crédito. Informações www.ba.senac.br/técnicos. Chegou o momento de sonhar e planejar a sua viagem de uma forma ainda mais única. Com a Contic Club, você tem uma experiência completa do início ao fim. Passagens aéreas, hospedagem, roteiros personalizados e muito mais. Saiba mais informações através do telefone ou WhatsApp 71 3353 4111. Contic Club. A árvore de Natal da Família do Bem. Queremos nesse Natal poder armar uma árvore dentro de nossos corações e nela colocar, no lugar de presentes, os nomes de todos os nossos amigos da Excelsior da Bahia, os que vivem longe e os que vivem perto, os antigos e os mais recentes, os que vemos todos os dias e os que raramente ou nunca vemos. Aqueles que nos ensinaram e os que deixaram-se ensinar por nós. Uma árvore de raízes muito profundas, para que os seus nomes nunca sejam arrancados de nossos corações. Que o Espírito de Natal faça de cada lágrima um sorriso, da amargura a sabedoria e de cada coração uma casa aberta para receber a todos, porque o nascimento de Jesus nos recorda que somos todos irmãos. A Rádio Excelsior da Bahia deseja a você e a sua família um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Excelsior! Você já ouviu falar das novidades que estão chegando na Excelsior? Prepare-se para uma experiência nova. É isso mesmo. A sua rádio favorita, a Excelsior, está migrando para a frequência FM. Isso significa mais clareza, mais potência e mais qualidade de som para você. Ligue agora e ajude. 3114-3333 ou acesse o site www.radioexcelsiorfm.com.br. Sua doação faz toda a diferença. Faça parte dessa mudança. Unite, salame, mingue, de business ou prêmio, um cardápio de apetecer. É tão fácil decidir tudo quando voa com Air Europa, ao melhor preço. Air Europa, you decide. Dos momentos mais marcantes da nossa vida, o Natal sempre aparece em algumas lembranças. Seja pelo encontro, pelos presentes ou pela ceia, feita com carinho e dedicação. Com o Speciale da Mauricéia, o Natal pode ser todos os dias. É só colocar o amor que existe aí dentro, no preparo de cada refeição para quem você ama. Mauricéia é tradição, qualidade e, claro, livre de hormônios. Se é Mauricéia, eu confio. Unito, Mite, Salame, Mingue, infinitos filmes para escolher. É tão fácil decidir tudo quando voa com Air Europa, ao melhor preço. Air Europa, you decide. Fundação Bahia Viva. Ações concretas para a revitalização das relações socioambientais na Bahia de Todos os Santos. Você está procurando um local exclusivo e encantador para realizar o seu evento especial? O Instituto Feminino da Bahia é o espaço perfeito. Oferece ambientes sofisticados, salas climatizadas, instalações ideais para casamentos, formaturas, encontros e eventos sociais. Com uma belíssima capelania e espaços exclusivos para eventos, o Instituto Feminino da Bahia fica localizado na Rua Politeama de Cima, número 2, em Salvador, combinando história e elegância em cada detalhe. Quer saber mais? Entre em contato pelo WhatsApp 71 98827-2445 e faça do seu evento um momento inesquecível. Brisa, sol, terra e mar te esperam na Costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all-inclusive, pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade. Leigos em busca da santidade. Com Dom Marco Eugênio. Irmãos e irmãs, sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Hoje é o dia do Natal. Hoje celebramos a manifestação do Senhor em nossa carne. Quando São Francisco armou o primeiro presépio, Santo Antônio passava pela frente e contemplava a beleza do mistério do presépio. Caía de joelhos e assim exclamava: eis o céu conosco, Deus em nossa humanidade. Feliz Natal para todos. Leigos em Busca da Santidade, com Dom Marco Eugênio. Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes. Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quarta-feira, dia 25 de dezembro, Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 97 com o seguinte refrão: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O nosso coração ainda transborda de alegria. O nosso coração ainda transborda de gratidão pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos profundamente a Deus, porque o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. O refrão do Salmo 97 que acabamos de recitar expressa uma grande verdade. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Isto é, vendo o menino Jesus, a humanidade inteira é tocada para que possa aceitar o dom e a graça da salvação. E com esse espírito de gratidão, o salmista nos pede que possamos entoar um cântico novo. Além de agradecer pelo nascimento de Jesus, o nosso agradecimento é amplo por todas as graças, por todos os benefícios que nós recebemos, pelas maravilhas que Deus realiza na nossa vida. Assim Maria cantou, assim Zacarias cantou, e cada um de nós experimentando a graça de Deus, o amor de Deus, deve sempre, com instrumentos musicais, entoar esse cântico para que Deus nosso Senhor seja louvado, seu nome seja engrandecido. O salmista também revela que Jesus Cristo vem ao mundo para governar a terra e governará a terra e o mundo com justiça e os povos com retidão. o governo que Jesus Cristo vem instalar é um governo eterno, é um governo que tem como base o serviço e a proposta de vida e vida em santidade. Então, é um cântico da vitória de Deus sobre todas as nações, por causa do seu amor, da sua fidelidade para com o seu povo. Irmão e irmã, que todos nós tenhamos um feliz e santo Natal e que esse espírito de gratidão possa permanecer no nosso coração, de modo que cada dia do ano de 2025 possamos sempre dizer: obrigado, Senhor. Possamos sempre bendizer o seu santo nome, o nome daquele que vive e reina para sempre. Amém. Mais uma vez, o nosso abraço, a nossa bênção, o nosso desejo de feliz e santo Natal para você e toda a sua família. E agora, uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário. Receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim. Somos a ZYV649, Rádio Excelsior FM, 106.7 MHz, Salvador, Bahia, emissora migrante do AM para o FM, operando em fase experimental. Olá, amigo ouvinte, está começando o nosso programa especial, o nosso programa Lições do Presépio, aqui pela Rede Excelsior de Comunicação. Eu sou Isaac Lago, que alegria, que momento especial celebrarmos juntos uma data tão significativa. Eu, que não sou bobo, estou sempre em boa companhia. E para conversarmos um pouco sobre tudo o que envolve esse período tão sagrado na nossa tradição religiosa, eu tenho aqui uma presença mais que especial. Ele que sempre foi bom filho, bom companheiro, um pai exemplar, um educador de alma franciscana, ninguém melhor do que inspirado pelo Espírito de Francisco para conversar conosco sobre a grandeza e a importância dos elementos e das lições deixadas pelo presépio. É com uma alegria imensa para começarmos o nosso diálogo que eu convido aqui a saudar todos os nossos ouvintes na família Excelsior, na rede Excelsior de comunicação, o meu amigo professor Jacinto Gomes. Seja bem-vindo, meu irmão. Olá, Isaac. Todos os ouvintes da Excelsior, é um prazer. Eu acredito que já é a terceira vez que eu venho aqui, a convite da Excelsior, falar com você. E hoje, nesse dia tão especial, eu estou aqui para poder dar minha contribuição, mais uma vez, naquilo que for possível, dentro daquilo que eu trago de minha experiência de vida, de formação pessoal, de formação religiosa, né, para falar sobre esses elementos e a relação com a vida, com o cotidiano, e qual a dimensão que tudo isso tem na vida religiosa de muitas pessoas, né? Afinal de contas, todo mundo tem um presépio nesse período em casa, todo bom cristão que entende qual é a proposta do presépio, tem um presépio em casa. Então é importante não só ter o presépio, mas entender também qual foi o objetivo desse presépio, o significado desses elementos do presépio e qual é o objetivo maior de se ter o presépio e por que São Francisco né? Grande Francisco de Assis, idealizou essa forma tão bonita de falar do nascimento de Jesus Cristo. É verdade. E nós, na liturgia cristã, vivemos dois tempos fortes. Primeiro, o tempo pascal, onde celebramos a morte, mas mais ainda a graça da vida. É uma fé que não se encerra numa cruz, mas que ultrapassa a cruz para nos lembrar que a vida sempre vence. E por falar em vida, vivenciamos no Natal o nascimento de um Deus feito homem. É tão bonita essa experiência, né? Todo menino sonha em ser homem. Todo homem sonha em ser rei. Todo rei sonha em ser Deus. E aquele que é Deus quis nos visitar em forma de menino. É um Deus que esvazia-se de si mesmo, que escolhe o ventre de mulher. É uma experiência tão bonita, né? Sem nenhuma pirotecnia, Deus vem nos visitar da forma mais nobre, ao mesmo tempo mais simples, pela pureza de uma criança. Conversar sobre o Natal é conversar sobre esse tempo de graça, é conversar sobre essa vida encarnada. E para começarmos, professor e amigo Jacinto, eu queria lhe fazer um convite. Quem lhe encontra hoje, encontra esse homem realizado enquanto projetos de vida, profissional muito bem reconhecido, amado por todos que convivem contigo, um pai realizado, dois filhos muito bem educados e entregues ao mundo. Mas um dia esse homem foi um menino. E como nós falamos aqui sobre esse Deus que se faz menino no Cristo, eu queria que você lembrasse um pouco a sua infância. Conta um pouquinho pra gente como é que foi o menino Jacinto sobre o olhar do homem Jacinto que vem sendo hoje. Olha, é importante, eu sempre faço essa alusão à questão da minha infância. Porque eu fui educado sempre dentro da fé católica. Nossa família é toda cristã, católica. Isso é uma raiz muito forte, que eu já tive a oportunidade de falar aqui uma vez na Rádio Excelsior. Meu avô Jacinto, inclusive, lá no povoado, que eu tenho uma casa lá, que eu mantenho a casa que foi de meu avô Jacinto, né? Ultimamente eu soube, numa celebração, a última vez que eu estive no povoado, que meu avô Jacinto era quem acordava 4 horas da manhã com um objeto chamado matraca. Você sabe o que é matraca? Já toquei muito no mosteiro. Matraca, de madrugada, pelas pequenas ruas do povoado, para acordar o povo para que pudessem ir à celebração. E assim, depois de meu avô Jacinto, veio minha tia Mariana, que era quem cuidava da igreja, depois minha tia Júlia. Minha tia Júlia tem 6 anos que faleceu, mas era uma líder comunitária. Então assim, todos os valores, né, tudo da minha infância, em termos de comportamento, em termos de aprendizado, em termos de relações interpessoais, elas têm uma raiz cristã. Ela tem uma raiz cristã, mas não é uma raiz cristã onde nós, né, educados na nossa família, por pais. Minha mãe era analfabeta. Meu pai estudou muito pouco. E pessoas vividas dentro da realidade de vida, da simplicidade, mas era algo que era vivido no cotidiano e na experiência. Minha mãe trazia uma sabedoria muito grande, e que é muito interessante dizer, alguém que não tinha nenhuma experiência da educação formal, mas alguém que soube, através de uma pedagogia fantástica, aí entra a pedagogia de Jesus Cristo, a mostrar a cada filho essa perspectiva cristã de vida, mas de vida encarnada, nas relações com o outro, na honestidade, na beleza da verdade, que minha mãe era muito verdadeira, você me conhece um pouquinho, então minha mãe bote uns 80% a mais, né? Da verdade das relações, da beleza do cuidado com o outro, e não se negar nunca a ser uma presença linda e saudável, que inclusive eu queria um tema pensando nesse sentido, presença saudável na vida do outro, que tem como referência não a pessoa humana, né? Não a grandeza de si mesmo, não fazer para se enaltecer, mas fazer porque tem alguém que traz, aí vem um elemento de Natal que é a estrela, né? Daqui a pouco a gente fala, que guia e que conduziu esse coração dessa mãe e desse pai a criar esses filhos dessa forma, que é a pessoa de Jesus Cristo, que é a centralidade da fé. Uma coisa que me chama muito a atenção é que na infância eu era muito encantado com duas festas no interior. São João era uma fusaca por conta de fogo, de fogueira, de comida, que eu era guloso quando era menino. Deixou de ser? Não, eu estou comendo menos. Agora eu estou mais obediente por conta de questões de idade, que já não sou mais nenhuma criança, né? Mas assim, a festa de Natal ela tinha uma magia diferente. E como sempre entrou em todos os tempos, desde que o mercado descobriu, né, uma forma de usar a festa do Natal dentro de uma perspectiva comercial, o encantamento, né, mas também a ilusão, a magia, que leva ao mistério. Né? Mas assim, é engraçado como minha mãe nunca deixou a gente se conduzir por algo totalmente fantasioso, porque menino e todos os meninos estavam todos na missa, na noite de Natal, entendendo por que que nós estávamos ali. Entendeu? Nós não desviávamos o foco da presença do aniversariante. Minha mãe, é interessante isso. Quando eu falei da pedagogia de minha mãe, é porque uma pessoa que não tinha essa formação, ela sabia conduzir essa educação dentro desses valores, desses princípios, mas apontando sempre para quem era a luz maior, que era Jesus Cristo. Isso fez da gente o quê? Nessa caminhada, nessa existência, pensar o nosso modo de ser e de existir no mundo. É verdade. Dando sentido, né, à vida da gente, entendendo o valor da vida do outro e sabendo separar e dividir aquilo que me acrescenta como ser humano e das coisas que não nos fazem falta. Principalmente nesse tempo, como eu falei, que se usa muito essa questão comercial, a gente sabendo e entendendo que o maior presente é Jesus Cristo. E o que esse Jesus Cristo nos deixou de presente foi a beleza de sua vida, de seus ensinamentos, que devem ser vividos como um presente na família. Isso é muito importante porque não adianta você fazer festa. Imagine você, qual é o sentido que tem você ser convidado para um aniversário, que você participa do aniversário e você até come, você brinca, você faz festa, mas você sabe quem é o aniversariante. É, não faz sentido. A primeira coisa numa festa de aniversário que você chega é: quem é o aniversariante? Você quer dar um presente. Esse aniversariante, ele é diferente, porque ele é o presente. Nossa, que coisa bonita. Ele é o presente. Né? E poucas pessoas, às vezes, percebem. Né? Então, acho que o que fez a gente, na perspectiva, por exemplo, de hoje, um homem com 62 anos de idade, pai, professor, nessa minha caminhada com tantas experiências, o desafio maior é rebuscar, né, como trabalhamos em escola cristã, católica, mas trabalhei também em escolas que não eram cristãs, tinham uma confessionalidade, refazer esse caminho de sentido para que o mundo entenda que esse que faz aniversário dia 25 não quer presente, ele é o presente. Ele é o presente para as nossas vidas. Isso é muito bonito. Esse é o professor Jacinto Gomes, nesse programa especial Lições do Presépio. Enquanto você falava dessa pedagogia de Jesus, me vinha ao coração a lembrança do professor Leonardo Boff. Ele que nos aponta uma pedagogia pautada em três princípios: a pedagogia da simpatia, a pedagogia da empatia e a pedagogia dos olhos abertos. Jesus é simpático, é empático e é incapaz de invisibilizar os pequeninos. Por que se faz pequenino? É uma experiência sagrada de amor. É alguém que, de modo, repito, simpático, empático e capaz de perceber as existências no mundo. Aquela mulher, ela seria apedrejada, mas ele escolhe vê-la. Aquele homem não seria percebido na árvore, mas ele escolhe vê-lo. Aquela outra não seria percebida ao tocar na orla do seu manto. Com certeza. Mas ele escolhe enxergar aquela presença. A experiência do Natal também é um convite a nos enxergarmos como irmãos. Afinal, somos filhos de um Deus que é a experiência de amor. Talvez tenha sido essa a experiência de Francisco há mais de 800 anos ao propor o presépio. É mais ou menos nessa direção? Olha, é nessa direção porque, assim, como eu falei, a experiência de Francisco não foi centrada nas realidades de visibilidade, tanto que ele abriu mão disso, né? Sim. Francisco era de família rica, tradicional, Francisco vivia bem, era todo mundo conhece, acredito que os cristãos que são mesmo engajados conhecem um pouco da história de Francisco, não adianta falar para não ser repetitivo, mas para quem ainda não conhece, ou talvez tenha escutado, só ver Francisco na figura do patrono dos animais, Francisco vivia uma vida muito boa de festa, de farra, de alegria, só que Francisco chegou um momento da vida dele, diante de uma realidade, que ele teve contato, inclusive, como é que aquilo que o alimentava, o vestia, né, chegava até ele. Então, quando Francisco se dá conta, o pai dele era comerciante e fabricava tecidos, quando ele viu a condição de vida das pessoas, Francisco ficou inquieto. É um dos motivos, né? Esse é um dos motivos. Chegou um momento que Francisco tenta convencer o pai a mudar a realidade daquelas pessoas, mudar a realidade daquelas pessoas, e dentro da resistência, o que é que ele faz? É, pense você naquele período, hein? Ano 1223, por aí assim. Século 13. Imagine Francisco tirar a roupa e ficar nu na frente da igreja e se despir, que não queria nem aquelas vestes, por conta da condição que aquelas vestes eram produzidas. Aí quando você fala de Jesus Cristo, você tocou no, na questão da mulher adúltera, né? Eu retomo já essa questão, voltando para Francisco. Eu dando aula numa escola uma vez, aí a gente dá aula e aí a gente se empolga, né? Que você diz assim, o bonito da gente é que a gente trabalha com aquilo que a gente acredita. É verdade. E sobrevive de uma maneira tão digna, porque aquilo que eu falo é o que eu vivo. E aí uma aluna calada, quieta, uma vez ela falou, Jacinto, eu posso lhe dizer uma coisa? Eu disse, pode. Ele assim, é impressionante como seus olhos brilham quando você fala de Jesus Cristo. Olha que coisa linda. A menina disse assim, seus olhos brilham quando você fala de Jesus Cristo. Ele disse, porque eu jamais falaria de alguém com tanta ênfase se eu não acreditasse na proposta dela. Perfeito. E você vê assim, olha, o convite é, quando a gente fala de Jesus Cristo, você falou de Zaqueu, você falou do homem que queria tocar o manto, você falou da mulher adúltera, observe o comportamento do mundo em relação a esses invisíveis, né? Ou em relação a certas atitudes de descartar aqueles que nós julgamos que não têm valor, que não têm uma importância. Mas aí é a beleza do olhar de Jesus Cristo que está para a alma e para o coração humano. E descobrir, por exemplo, imagine você, eu fico imaginando, porque tem o desejo, né? O desejo humano. É, Maria Alice, que era a fundadora do ISBA, ela diz assim, você é pequeno no tamanho, mas você é igual a Zaqueu, quando sobe de uma árvore, ela dava risada. Porque é preciso que haja o desejo daquele publicano que todo mundo... ele era meio safado, você sabe disso, todo mundo conhece essa história de Zaqueu na Bíblia, né? Que ele explorava o povo, cobrava mais, enriqueceu assim. Mas assim, algo tocou o coração de Zaqueu que ele desejou ver Jesus. E quando ele sobe em uma árvore, observe qual é a reação do povo. A reação do povo é contra Jesus Cristo, porque se colocou no lugar do desejo que tocou aquele homem, que mexeu a tal ponto que ele subisse em uma árvore e Jesus vai... E ele fala de Deus, ele fala da proposta dele. E a palavra é tão forte, né, que ele vai mostrar ao povo com isso, assim, olha, é isso que nós precisamos fazer, estar perto destes. A mulher que ia ser apedrejada, o convite à consciência. Qual de vós não tem pecado? Né? E aí, uma coisa que eu falo na sala é assim, eu acho que na hora que essa mulher levantou, que não viu que não tinha ninguém, e se deparou com Jesus Cristo, ela achou que ia tomar o maior sermão. O medo dessa criatura, pense na iminência da morte. E com quem? Com Jesus Cristo. Aí Jesus olha para essa mulher, vá e não erre mais. Né? O homem querendo tocar a veste, não deixe, muita gente chamou você. Não. Observe que tem um elemento aí, que é o desejo. Mas o desejo não é à toa. É porque... aqueles que desejavam, né, ou que se colocaram nessa realidade, sabiam em quem acreditava. E sabia que tinha algo que conduzia aquilo que o mundo não oferecia. Ele viu a perspectiva daquilo que as pessoas e o mundo não oferecia. Uma realidade maior que era capaz de transformar suas vidas. Então, assim, o que é que acontece? Dentro dessa perspectiva do século XIII, né, como você falou, olha a beleza de Francisco. Eu estava pensando, desde que você me cutucou com isso, a gente vive dentro do convento, eu fiz uma experiência de vida religiosa, fui postulante, depois no final do postulantado Deus fez outro convite para a minha vida, né? E eu segui, mas vivendo a vida nessa perspectiva, o que eu fico pensando é assim, aquele homem com aquele convite, Francisco, reconstrói a minha igreja. A reconstrução dentro de uma perspectiva não como o mundo entendia e como as pessoas entendiam. Dentro das necessidades da igreja, já com mais de um milênio de caminhada, né? Numa caminhada muito significativa dentro da história da humanidade. Mas assim, chegar a um ponto de Francisco entender assim, poxa, o nascimento do Salvador não é compreendido por todos, porque nem todos têm acesso, por exemplo, à informação, à leitura, talvez, quem sabe, né, aos templos. A sensibilidade. Né? A sensibilidade dele em perceber, assim, de que forma, que pedagogia, que ludicidade, né? De que forma eu vou comunicar a beleza desse Deus que quis viver a minha humanidade de forma que o simples, que o humilde, que aquele que não tem acesso aos bens que esse mundo oferece, ele compreenda a grandeza desse Deus. Né? Porque o evangelho tratava de tudo mais, mas como é que você... Vale a pena ressaltar uma coisa aqui, naquele tempo, a igreja não permitia, não autorizava que os elementos litúrgicos fossem representados. Ele fez isso em uma caverna, numa gruta, não sei, lá na Itália, e ainda assim teve que pedir autorização para poder fazer. Se não me engano, no ano de 1223, por aí assim. E ele vai e compõe os elementos, né? E aí tem todo esse desenrolado, e cada elemento do presépio, cada coisa que ele colocou, é impressionante como ele colocou, e entendendo o sentido, e um sentido que comunica algo maior. É sempre verdade. Com uma relação, dizendo assim, ó, são os porquês, e os porquês de Deus em fazer as coisas acontecer deste modo, esse Deus que quis vir ao mundo assim. Mas não foi só para quem tinha leitura, não, foi para todos, não é isso? Então a beleza de Francisco, não sei se você já quer que eu detalhe alguma coisa nesse sentido, mas assim, é para que o ouvinte compreenda um detalhe, não foi uma coisa feita aleatoriamente, primeiro nem ontem, nem agora, nem nesse instante, são 800 anos. Quando a gente fala de 800 anos, é preciso que eu volte ao tempo histórico e perceba essa realidade que não pode ser lida com os olhares do tempo atual. É verdade. Esse é o professor Jacinto Gomes. Que experiência bonita e sensível desse Deus que é amor e nos ensina sobre o amor nos amando. É uma experiência tão bonita, né? O que é o Cristo no mundo, se não a experiência encarnada do amor. Eu vou lhe convidar agora e convidar todos os nossos ouvintes a escutarem com muita atenção uma narrativa. Esse texto, para mim, ele é muito importante, é um texto interessantíssimo, porque conta a história que, no século passado, Jean-Paul Sartre, autor existencialista francês, ateu, ele estava preso e dividia a cela com um detento que lhe pedisse que narrasse para ele a experiência do Deus menino. E Sartre disse, mas como eu posso descrever Deus menino se eu nele não acredito? E esse detento ao seu lado insistia muito e dizia, é noite de Natal, não me deixe sem contemplar o Deus feito homem. E Sartre então, sendo ateu, escreve esse lindo texto que escutaremos agora na voz do nosso querido Rafael. Podemos escutar? Podemos sim. Pronto, vamos escutar, porque é uma carta escrita por um ateu reconhecendo o Deus feito homem no Cristo. E entendendo a necessidade do outro. Perfeito. De contemplar o desejo do outro, ainda que ele não acreditasse, sim, mas observe, é o outro que acredita e eu não posso negar aquilo que ele afirma. Está inspirado, hein? Está inspirado. Maria e Jesus, segundo um ateu. O filósofo francês Jean-Paul Sartre, que se dizia ateu, escreveu enquanto era prisioneiro no campo de concentração, no Natal de 1940, uma poesia sobre Nossa Senhora para a peça de teatro Bariona, ou Os Filhos do Trovão. A peça foi apresentada num dos barracões para os prisioneiros. Nela aparece Nossa Senhora como talvez ninguém tinha descrito ainda. É Deus e se parece comigo. A Virgem está silenciosa e contempla o menino. Seria preciso pintar num quadro sobre o seu rosto aquela maravilha imensa que apareceu uma só vez no rosto humano. Porque o Cristo é o seu Filho, a carne de sua carne e o fruto do seu ventre. Ela o carregou 9 meses em si mesma. Ele dará de mamar. O seu leite se transformará em sangue de Deus. Em alguns momentos, o impulso é tão forte que esquece que é o Filho de Deus. Ela o aperta em seus braços e fala baixinho: "Meu pequenininho." Mas em outros momentos, fica extasiada e pensa: "Deus está aqui." E fica tomada por uma admiração religiosa diante deste Deus silencioso, por este menino, que em certo sentido provoca espanto. Todas as mães ficam transtornadas por um momento diante do fragmento delicado de sua carne, que é o seu filho. E se sentem como que fora de si diante desta nova vida feita da sua vida, mas habitada por pensamentos diferentes dos seus. Mas nenhum filho foi tão rapidamente distanciado da sua mãe como este, pois é Deus e supera em tudo aquilo que ela poderia imaginar. Mas penso que existiram também outros momentos rápidos, fugazes, nos quais ela sente que o Cristo é seu filho, o seu pequeno, e que é Deus. Ela o contempla e pensa: "Este Deus é o meu menino. Esta carne é a minha carne. Ele foi feito de mim. Tem os meus olhos. E a forma de sua boca é semelhante à minha. Assemelha-se a mim. É Deus e se parece comigo. E nenhuma mulher teve pela sorte o seu Deus somente para si. Um Deus pequenininho que se pode apertar entre os braços e cobri-lo de beijos. Um Deus todo quentinho que está vivo e que respira. Um Deus que se pode tocar e que sorri." E é nestes momentos que pintaria Maria, se fosse um pintor. Ah, mas que narrativa que se aproxima muito mais de uma oração. Agradecer ao nosso queridíssimo Rafael Nascimento, que nos empresta sua voz, sua sensibilidade, seus dons e talentos para nos permitir, nesse momento tão especial em que celebramos aqui pela Rede Excélsio de Comunicação, Lições do Presépio, uma narrativa tão viva de um Deus encarnado. Ouço um choro de menino, de longe parece lindo. O Deus nasceu pequenino. É isso, professor Jacinto? Olha, a gente fica assim, quem estudou um pouquinho, né, de Sartre, um pouquinho de filosofia, né? Ele era namorado, se eu não me engano, de Simone de Beauvoir, né? Exatamente. E alguns escritos, poucos escritos, que eu só fiz um biênio filosófico, inclusive aqui, no propedêutico, aqui nas Doroteias, quando funcionava aqui o propedêutico. É interessante a gente perceber, porque assim, à medida que eu fui escutando, algumas coisas surgem, né? E a escuta, quando a gente percebe com atenção aquilo que foi escrito, não passava nunca na minha cabeça que Sartre fosse se dispor a fazer algo que ele fez. Mas observe, eu nego um Deus que me toca olhar para o outro e atender a necessidade do outro. Ele não fez por ele. Porque se ele fosse olhar para ele, a partir daquilo que ele crê, ele não tinha escrito uma linha. Olha a pergunta e a inquietação: como é que eu vou escrever de um Deus que eu não acredito? Mas outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte: ele não escreveu nada solto nem à toa. Ele seguiu uma sequência de uma história que com certeza ele conhecia, e conhecia muito. Perfeito. Né? Olha o modo como ele se refere à beleza e à grandeza de Maria. Eu sou assim, admirador e apaixonado por Maria, né? Maria é de uma grandeza, principalmente do silêncio de Maria, do sim de Maria, da disponibilidade de Maria, que não cabe na minha cabeça falas que tirem de Maria a grandeza daquilo que ela é no projeto e no plano de salvação de Deus. Que observe o que ele disse, esse menino Deus que eu peguei no meu colo, que outra mulher, que mentalidade humana que poderia assim dizer assim, não, mas seria diferente. Ninguém está apto a falar daquilo que é mistério. Nós não temos a dimensão do que poderia ser, porque se eu creio, eu entendo que foi assim que Deus o quis. E querendo, ele sabia quem ele estava escolhendo. É interessante porque na história da humanidade, nenhuma outra mulher chama Jesus de meu filho, só Maria. Nenhuma outra, só Maria. Olha que coisa bonita. Você coloca Maria nessa dimensão, eu vejo certas falas que distorcem, que distorcem, eu não quero entrar aqui no mérito dessas questões que entram outros interesses. É você dizer assim, olha, Isaac, você é meu amigo, meu irmão, e eu quero muito bem a você, mas eu odeio sua mãe. Não há sentido. Existe sentido nisso? Não. Não existe sentido. Não. Sua mãe é uma qualquer. Não. Não existe sentido nisso. Como é que eu coloco você na condição de especial e a relação com esse Deus menino que quis vir até nós nessa condição humana, nessa humanidade, é diferente do que as pessoas às vezes dizem que ele é o Salvador. Como eu me refiro à mãe do meu Salvador, aí me surge uma inquietação. Diante dessas falas, se Jesus Cristo estivesse presente diante das pessoas que assim tratam a mãe dele, qual seria a reação de Jesus? Como se sentiria este Salvador, este Deus menino que se fez homem e por nós se entregou nessa relação de beleza e de grandeza? Sartre foi muito grande, né, nesse escrito. Eu estou me sentindo contemplado assim, em beleza, de ver a beleza que ele se reportou a essa mulher que eu tenho uma admiração muito especial, que é Maria, a mãe de Jesus Cristo. E dizer assim, que bom e quem dera que muitos de nós tivéssemos esse olhar de grandeza e de colocar Maria no lugar que Sartre, um ateu, confesso, colocou. Não num olhar simplesmente, senso comum, que assim, não, de profundidade e de beleza. Ele teve uma profundidade e uma beleza e daquilo que Deus quer e exige de nós, que é olhar o outro, na necessidade do outro, na dimensão do outro, não na minha dimensão. Ele falou na perspectiva dele, ele falou na dimensão do outro, do cuidado com o outro. Ele percebeu como naquele dia era importante para aquela pessoa ouvir algo que alimentava talvez sua vida, sua fé, que o enchia de sentido. Isso é muito grande, rapaz, olha. E assim, é por isso que poucos são chamados de santo, né? Dentro que a gente diz poucos, que é dentro da história da igreja, né? Aí, quando a gente volta para Francisco de Assis, aí Francisco olha e vê a dimensão do outro, e diz, não, este povo precisa entender de uma maneira mais viva esse Deus nessa realidade de beleza, esse Deus, olha, imagine você, um Deus que diz assim, eu quero vir, mas eu quero vir na condição para entender este humano, nesta condição de humano, e viver essa realidade e essa experiência. É muito bonito dizer assim, não, esse povo precisa entender. Eu preciso tocar o coração deste povo. Observe que aí eu acredito que houve um sentido contrário. Este homem, com o pedido dele, foi que tocou o coração de Sartre. É verdade. E tocou de maneira tão profunda que saiu uma poesia belíssima, que é uma oração, como você disse. Né? Se a gente for parar para poder meditar cada palavra, ele está falando do evangelho vivo, do Deus vivo e do mistério da encarnação. E aí foi bonito que você já trouxe um dos principais elementos do presépio. Pensar em Maria, recordo-me da canção que tanto cantamos, não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor, nesse mundo ninguém foi maior. Com certeza. Foi alguém que disse um sim, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. É um ato de profunda confiança, é um ato de entrega, é um ato de amorosidade. A confiança que é o princípio central da fé. Com certeza. Eu confio ao ponto de permitir que o meu existir seja um projeto sonhado por Deus para a humanidade. Falar em Maria é de fato falar de um sim exclusivamente de amor. Uma outra canção vai nos lembrar que o anjo meio trêmulo vai conversar com Maria, temendo uma possível resposta. E Maria diz: não temas, doce anjo do Senhor, escute o que agora eu vou falar. E de repente ela diz: vai ao céu anunciar que eu serei sim a mãe do Salvador. É de uma grandeza e de uma coragem, de um ato de fé, né? Com certeza. É, para um adolescente, né? Imagine você, Deus conhece cada um daqueles que ele, dentro do seu projeto, né? Ele, daquilo que ele pensou para a humanidade, ele conhece a fundo o coração de cada pessoa, de cada ser humano. Mas observando a realidade de mundo, e olha que situação meio conturbada era para ela essa gravidez. Seria para ela essa gravidez. Mas aqui tem um elemento interessante. Uma vez meu filho me perguntou: meu pai, alguma vez na sua vida o senhor já duvidou da existência de Deus? Aí eu olhei para ele assim: se você pode ter certeza de uma coisa, se alguma vez na minha vida eu duvidei da existência de Deus, eu tivesse duvidado, melhor dizendo, da existência de Deus, você não estaria aqui agora me fazendo essa pergunta, porque eu tinha abandonado da casa e vocês há muito tempo. Mas eu entendo que aquilo que eu vivo é por conta de um sim que eu dei um dia, e desse sim você existe, a família existe, sua irmã existe, e todas as dificuldades e adversidades ou dificuldades que eu enfrento, eu sei por que eu enfrento, porque eu sei em quem eu acredito. E é aí que eu busco força. Quando as coisas estão difíceis, às vezes no sofrimento, nas tristezas, nos desencantos, que ele calado me olhando, nos desencantos, nas minhas zangas, nos meus aborrecimentos, quando eu não sou compreendido, quando eu me aborreço, quando vocês me acham ranzinza e tudo mais, aí na mesma hora eu vou lá e faço alguma coisa, não é por mim, é porque eu sei que se eu estou aqui, é porque Deus tem um propósito e ele me quis aqui. Para, inclusive, lhe dizer isso agora, que às vezes você diz que é difícil acreditar nesse Deus que eu tanto acredito. Mas entenda isso. Então observe que Maria, ela deve ter se sentido muito mexida, né? Muito abalada com isso. E a coragem dessa mulher de enfrentar a realidade e a sociedade. Não é à toa que Maria é a centralidade no presépio de tudo que é mistério, de tudo que é sim, de tudo que é disponibilidade a esse projeto de Deus. Ela representa justamente essa beleza e essa grandeza do sim. Quem dera que nós tivéssemos a capacidade de dizer sim a tudo que Deus propõe, que a gente só quer o melhor, né? É verdade. O que é mais difícil, a gente, né? Às vezes tira o corpo de baixo, igual a Maria. É verdade. Eu vou trazer uma segunda provocação. Ao lado de Maria, não tinha um homem bom, tinha um homem justo. Porque o bom nem sempre é justo. Com certeza. Mas o justo sempre é bom. Que coragem também de São José, hein? Que figura equilibrada, que figura centrada, que figura companheira de Maria, companheira da humanidade. Um homem que foi confiado por Deus ser o pai do próprio Deus no Cristo, no mundo. É uma experiência bonita também de São José. É uma experiência bonita e grande também. É um outro elemento, né, que entra, já falamos de Jesus, desse Deus que vem ao mundo, de Maria e de José, que também está lá, né? Também está lá naquele espaço. A gente dizia assim, pense você dentro de uma cultura patriarcal, rígida, né? Você ser namorado de uma menina e de repente a menina aparecer grávida, você não tem... Nossa, mãe do céu! Olha que situação! Deus... Não foi fácil para São José aquilo que Deus propôs, sim, ele também, não. Sim. Porque assim, a primeira refuga dele, como a gente fala bem aqui no Nordeste, né? Foi bem humana. Sim. Ele ficou irado, sem entender, quis ir embora, sim, e tudo mais. Mas observe você, como você colocou, quando ele entende e que Deus se manifesta, né? Através do anjo e de todo seu poder e sua força, ele, que ele compreende. Aí tem uma coisa interessante, né? É o companheirismo. Perfeito. Como ele foi companheiro? Como ele acolheu esse entendimento e acolheu Maria e protegeu Maria né? E esteve ao lado de Maria em todas as situações, pelo menos até onde a Sagrada Escritura coloca. José não abriu mão de Maria nem de Jesus e da educação de Jesus. É verdade. Né? Então, assim, essa retidão de beleza frente àquela sociedade que não era fácil, que não era brincadeira, eu acho que não era muito diferente da nossa, não, porque os meios eram outros, né? Mas, assim, os julgamentos, elas não deixavam de existir, eles não deixavam de existir. Os apedrejamentos. Pense em alguém que, em nome da fé, apedrejava alguém até a morte, sabe, e na consciência de que estava fazendo justiça. Sim, sim. Hoje, os apedrejamentos são diferentes. São as palavras, são os dedos apontados, a indiferença que mata, né? E, assim, é você olhar para o outro e não perceber o outro na necessidade da humanidade que contempla cada um humano e não me colocar no lugar do outro, como Sartre se colocou no lugar do outro prisioneiro. Então, assim, José, quando ele toma entendimento, observe o que é que ele faz. Ele renuncia aos seus princípios, aos seus valores, a talvez a sua macheza, né? É verdade. A sua macheza. É verdade. Para se colocar como aquele que, entendendo esse projeto, talvez ele não tivesse a totalidade do entendimento como Maria teve, ele protegesse a vida de Maria e do filho, o do menino. Eu fico assim pensando, olha, sabe? Que situação, que viu? Que situação. E José ensinou a Jesus um ofício. Que coisa bonita. Bonito, isso, né? Bonito, né? O Criador ensina a criatura que é o Criador de tudo, é o mistério sagrado. Pensa aí, que mistério. Que mistério. E uma coisa que me toca muito ao coração, a simplicidade de José. Isso. José é alguém que entra na história, tem um papel fundamental e sai sem querer chamar a atenção. Tanto é que não sabemos da morte de São José. Não. É interessante esse mistério, né? Ele faz questão de manter-se na simplicidade. O que será anunciado é maior do que aquele que anuncia. Imagine. A simplicidade desse homem, né? É preciso ter, como a gente fala aqui, muita fibra, né? Muita força. E assim, a gente vive uma sociedade de vitrine. Sim. Pense você, eu tenho o entendimento, ainda que os outros não tivessem a compreensão, de que eu estou sendo, porque houve esse desejo de Deus de ter um pai humano, né? Mas eu sou pai de um menino que eu vou percebendo, que é óbvio que ele deve ter percebido, né? Como Maria percebia o movimento de Jesus Cristo, algo que era de extraordinário. Sim. E ele ter a compreensão de que era algo que era maior do que ele. Sim. E ainda assim, muito maior do que ele. E que ultrapassava tudo que ele trazia de compreensão e de entendimento. E ainda assim, esse homem conduzia a educação desse menino dentro dos princípios judaicos todos, né? Do menino que ia para a profissão, do menino que aos 11 anos ia para o templo aprender. Não teve uma menina, não foi uma menina, né? Que a menina aprendia em casa nesse processo. Mas assim, olha, ei, este homem, esse Deus, ele tem uma profissão como qualquer um outro homem. Exatamente. Ele tem um pai que ensina, tem uma mãe que ensina, tem uma mãe que acolhe. E você vê a aflição de José quando ele se dá conta de que Jesus não voltou naquele senso? É verdade. A aflição dele, olha, do pai aflito, mas a mãe procurando o menino. Procurando quem? O filho dele. Como qualquer um pai, como qualquer uma mãe que educa e cria um filho. E diz assim, poxa, o compromisso. Perfeito. Ele se comprometeu com a causa do reino de uma maneira muito bonita e se comprometeu com a vida dessas duas pessoas que Deus confiou a ele. É interessante como às vezes São José, que a gente assim chama, né? Não tem. Agora a igreja está até conseguindo mais fazer com que as pessoas tenham um olhar diferenciado, né? Porque até um tempo chegava um momento que São José não era muito visto, mas observe que o Papa Francisco tem um carinho especial por São José. O Papa Francisco tem um olhar de cuidado, de carinho, de beleza, né? Que não é à toa que ele se chama Francisco, não é isso? Mas assim, para este homem que também deu o seu sim, não é o sim na mesma proporção, mas o sim de quê? De olhar e dizer assim, poxa, tudo isso precisa de mim para que eu realize o plano de Deus. Desse Deus, olha que responsabilidade que está em minhas mãos. É verdade. Que está em minha vida. E que eu conduzo esta vida até o momento que ele permita que eu conduza. Que foi alimentado pela mão humana, isso, né? Pensei, isso é você. Demais, isso é bonito. Imagine. Esse é o nosso programa Lições do Presépio, aqui pela Rede Excélsio de Comunicação, numa data tão especial. Que bate-papo aprazível, fortalecedor dos princípios da fé e humanizante, com o meu querido amigo, uma inspiração em nossas vidas, o professor Jacinto Gomes. Quem está conosco também é o nosso correspondente lá em Santo Anselmo, o nosso queridíssimo Dom Felipe, ele que é uma presença sempre marcante aqui nos domingos na Rede Excélsio. Linda, quero conhecê-lo. No Leve Saber, conhecerá, em breve voltará aqui ao Brasil, participará conosco aqui, quem sabe até volta para servir a igreja local, afinal de contas ele é encarnado aqui no Mosteiro de São Bento. E Dom Felipe hoje não nos deixaria sem uma reflexão litúrgica desse dia tão sagrado na nossa tradição. E esse quadro é Um Monge Entre Nós com Dom Felipe, afinal, refletir a liturgia do dia é um convite também a uma conversão. Podemos? Com certeza. Então, Dom Felipe, Um Monge Entre Nós. Um Monge Entre Nós. A tenda de Deus. Deus se apresenta como grande construtor. Ele mesmo desejou construir a sua tenda, a sua casa entre nós. O seu plano estava envolvido em um grande mistério de amor, o mistério sigiloso desde sempre, como nos diz São Paulo aos Romanos. O mistério sigiloso que quis se revelar e tornar-se conhecido. Deus quis alicerçar sua morada sobre a rocha, sob a pedra angular. A tenda firme e forte. Ele lança o olhar sobre a rocha, pois ele é o rochedo, como nos confirma o salmista. Sois meu rochedo, onde encontro salvação. Salvação por meio de uma descendência, a descendência de Davi, que pensou em edificar uma casa, porém foi surpreendido pela vontade do próprio Criador, que se apresenta como verdadeiro construtor, aquele que tem a planta e o projeto já traçado, rabiscado, confirmado e solidificado na história. Bem lembrado no segundo livro de Samuel. O projeto é dele e ele mesmo vai levantá-lo. A sua tenda que veio até nós, a tenda tecida no seio da Virgem Maria, tendo o Espírito Santo como tecelão. Maria guarda, coloca com atenção, primeiramente no coração, por meio da escuta atenta e orante, para depois acolher em seu santo ventre a palavra, o Verbo. Nos ilumina o evangelista Lucas. A tenda de Deus que vem até nós, que estava já projetada no coração de Deus e que agora se revela ao mundo. Fiquemos atentos, o tempo chegou. A casa de Deus será edificada para sempre e nada poderá derrubá-la. Ele lança sobre o fundamento dos fundamentos. Ele introduz em nosso meio. A tenda de Deus que vem até nós. Corramos apressadamente para acolher o santo lugar onde Deus fez a morada. A tenda de Deus estará entre nós. Estejamos atentos para contemplarmos o mistério. Ah, Dom Felipe, hein? Que inspiração, sempre convidando-nos tanto a perceber esse Deus que é tão divino que torna-se humano, e por ser tão humano, torna-se divino. Gratidão, Dom Felipe. Dom Felipe, que é monge beneditino, ele que hoje está lá em Santo Anselmo, em Roma, nasceu aqui na linda Uruçuca, diocese de Ilhéus, vem à Arquiabadia de São Sebastião. Eu gosto sempre de lembrar isso, o Mosteiro de São Bento da Bahia, o Arquicenóbio, né? A primeira abadia beneditina no Novo Mundo, começou a ser construída em 1582 pelos monges de Tibães, que quando aqui chegaram, receberam de presente dos jesuítas um terreninho onde tinha uma capela dedicada a São Sebastião do Tubarão. Inclusive no mosteiro ainda temos uma imagem de um São Sebastião indígena. Esse terreno fora dos muros da cidade, que hoje é o coração ali na Avenida 7. Dom Felipe então inicia aqui sua vida monástica e hoje sacerdote, estudando lá em Santo Anselmo, concluindo o seu doutorado para melhor servir a nossa igreja. Traz essa reflexão nesse tempo do advento, que é a espera da chegada do menino. Professor Jacinto, como é bonito o advento, né? É uma esperança em nossos corações. É porque é bonito, eu acho bonito todo o tempo litúrgico da igreja, sim, é muito bonito. Sim. A liturgia da igreja é muito bonita, é muito bem pensada, eu acho muito bem organizado. Acredito que se você vai fazer alguma coisa em termos de um estudo maior, eu faria em liturgia, porque eu acho muito bonito. A liturgia católica, ela é muito bonita, cheia de sentido, cheia de significado. O advento, né, esse tempo da igreja, frente ao convite, por exemplo, que João fez no último domingo, no terceiro domingo agora do advento, é um convite cotidiano, né? Sim, sim. Preparai o caminho, né? Olhe, aquele que vem depois de mim, não sou digno de desamarrar sequer suas sandálias. O advento convida a essa renovação. Observe que a igreja está sempre nessa proposta, não é isso mesmo? A Páscoa, olha que coisa interessante, como se alinha, né? Período do advento, depois, um tempo, esse Deus menino na cruz, esse Deus que quis vir ao mundo nessa humanidade, lá, mas como você falou no início, uma fé que não para na cruz, que não para na morte, mas esse lá na frente, né? Esse Deus que, vivendo a realidade da nossa dor humana, da morte, ele mostra a gente que essa morte não tem a última palavra, que ela continua viva com a mesma vida e vigor do menino que nasce nesse Natal que a gente celebra hoje, né? Ou se prepara para celebrar o dia de Natal. Então, assim, o advento, o monge, eu sempre escuto em seu programa, ele é muito feliz, tem uma capacidade fantástica, isso é você, que um dia quero conhecê-lo. Conduz a gente nesse processo todo, justamente esse olhar para aquilo que tem seu significado. Falamos já de três, né? Três realidades dentro desse olhar de Francisco para o presépio. A composição do presépio. A composição do presépio. Então, assim, observe que tem, geralmente as pessoas colocam, né, uma estrela, não é isso? Sim, sim. Uma estrela. Observe que a estrela, ela conduz, mas entra aí mais três elementos, não é verdade? Que são os reis, que a gente chama de reis, né? Reis magos. Magos. Observe que isso tem um sentido, isso tem um significado, né? Porque, assim, a estrela não apareceu por um acaso, não é verdade? É verdade. Ela aparece e conduz três pessoas, que eu não sei se o ouvinte tem conhecimento disso, mas eu tenho certeza que muitos têm, que é, me lembro dos nomes que eu me esqueci, é Gaspar, Baltazar e Belchior, que tinham, cada um deles, eu não sei dizer respectivamente, considere a idade, qual era a especialidade, mas um era entendido em astronomia, outro em medicina e outro em matemática. Observe que essa estrela guia esses três para aquele que é luz, ela conduz. Observe que a estrela mostra assim, qual é a nossa direção, na direção de quem é que nós devemos estar, daquele que é o Salvador. E aqui tem uma coisa interessante, né? Porque dentro do conhecimento religioso, existe muita confusão, às vezes, muita fala, eu diria assim, maldita, não no sentido de maldito, mas sim, mal sim. Proferida, sim. Ou de entendimento, que gerou discussão ao longo de muito tempo, inclusive nas academias. É a questão da ciência e a fé. Perfeito. Observe que um médico, né, esse matemático, esse da astronomia, busca aquele que é o criador de todas as coisas. Olha que coisa bonita. Que é luz e que é referência. Observe que aí João Paulo II diz o quê? Fide et ratio. A fé busca o quê? O entendimento. Observe que a razão vai entender que aquele menino que está ali, ele é a origem de tudo, inclusive da inteligência que os torna tão capaz e tão preparado naquilo que eles fazem. Olha que coisa interessante, observe que Francisco não era bobo. Não, é verdade. Francisco mostrava, ele mostrou que, assim, essa condução é o modo como eu devo conduzir a minha vida no sentido e na busca da direção daquele que me planifica, naquilo que eu sou e naquilo que eu sei. É verdade. E aí tem um ponto importante aqui, me permita. Quando nós olhamos para a conjuntura medieval, nós temos o primeiro movimento ali, que é a patrística, que a grande referência será Santo Agostinho. Isso. Mas na escolástica, que a grande referência é Tomás de Aquino, escolástica que deriva de escola, porque já haviam nascido as primeiras universidades europeias, e a razão era usada como um agente negativo à fé. Com certeza. E, de repente, Tomás de Aquino escreve as cinco vias e Francisco, inebriado por esse espírito também da época, mostra que não devemos negar a razão, mas colocá-la como serva da fé, porque ela nos conduz em direção ao Salvador. Que análise linda essa que você trouxe, Jacinto. É uma análise bonita, porque, assim, quando a gente fala, às vezes, o entendimento de servir, de servo, parece que é algo de submissão. Sim. Mas não é de submissão. Entender que ser servo, né? Observe que esse Jesus, né? Ele foi esse servo de Deus na vida, mas observe, é ser servo no sentido de acolher aquilo que o outro também tem para partilhar comigo. É eu ser servo no sentido de um serviço, não porque eu estou me colocando como alguém nessa perspectiva inferior, mas alguém que sabe servir, porque sabe dividir os dons que tem. Perfeito. Então, assim, Francisco, tendo esse entendimento, tendo esse conhecimento, a beleza é justamente assim, poxa, eu preciso dividir, partilhar neste serviço, este evangelho vivo, de uma forma bonita, lúdica, onde as pessoas consigam entender, e quem for explicar ou ensinar, tenha elementos que façam com que as pessoas, que nós temos uma necessidade muito grande de ver as coisas, né? Da imagem, ela comunica muito. Diz assim, poxa, eu tenho caminho, eu tenho elementos que me ajudam, né, nessa perspectiva de entendimento de algo que é muito, eu sempre repito, muito maior, que é muito grande, que é mistério. É a busca dessa fome humana de entender aquilo, que esta razão, às vezes, tão audaciosa, né, tão cheia de... De prepotência. Prepotência, né? A palavra é essa. Quer sobrepor ou se sobrepor a essa condição. Aí vem Francisco assim, olhe, preste atenção à grandeza desse entendimento que se rende, que se dobra e que se curva a um rei menino, que é um Deus criador e que vai lhe oferta três presentes. É o ouro, o incenso e a mirra. Fala um pouquinho pra gente desses elementos. O ouro geralmente era oferecido a quem? Aos reis. Aos reis. Observe esses três homens tão dotados de conhecimento, né? São três figuras que chegam e buscam. E querem conhecer quem é, querem buscar. Mas observe que eles foram buscar a informação numa via meio doida que foi no palácio, né? E se bateu sim, lá sim, com arrogância. Sim. Tamanha que queriam que ele voltasse para dizer onde era que estava esse rei. Perfeito. Por conta de toda a promessa que vocês, que as pessoas conhecem, né? Da promessa messiânica, que haveria de vir o Salvador, que libertaria este povo, né? Então, assim, observe que o entendimento deles e a análise deles diante da fala e da astúcia deste rei temporal, que era Herodes, né? Eles se antenaram com as coisas, que eles não eram bobos, né? E seguiram o caminho. E aí vem a estrela que guia ele, né? Observe que eles buscaram, porque a astrologia mostra, né? O Egon era da astrologia. Mostra qual é o caminho. Então, por que que ele levou ouro para um menino que estava numa manjedoura? Num estábulo. Pense aí. Em Belém. em Belém, naquele lugar. Assim, pense que realidade, né? Observe que Francisco, ele era muito inteligente, ele era muito sábio, né? Conduzido mesmo por essa beleza de Deus na vida dele. E o ouro era um presente que se dava aos reis, o reconhecimento deste rei, né? Deste Deus menino, rei do universo, observe, criador de todas as coisas. Depois o incenso, ele tinha uma função, ele mostrava, salvo engano, a questão da humildade, né? Da humildade e, assim, do poder que o incenso tem de elevar as orações. Observe, isso é bonito, de né? exaltação, de elevação, de beleza daquilo que eu acredito, mas assim, dessa fé que se eleva. Tanto que hoje nas celebrações, o incenso, eu acredito que pouca gente às vezes, não sei se por conta de questão de catequese, não sei se entende mesmo essa questão do incenso, mas é algo de muito bonito nas orações litúrgicas, quando se incensa, tem gente que faz cara feia, torta, porque não gosta do cheiro do incenso. Mas se eu entendo a beleza daquilo, observe que não é à toa que a cúpula das igrejas, elas têm algo de tão elevado, né? Que a gente se sente às vezes tão pequeno. Mas assim, ó, esse incenso, ele é ofertado a alguém que tem o poder de nos elevar. Ó, a tamanha grandeza, a tamanha beleza. E a mirra, ela é um presente que ele tem um significado até profético. Porque ele fala, inclusive, eu diria assim, é um presente profético que ele simboliza sofrimento, mas simboliza também, se eu não estou enganado, o sofrimento e a missão, ou sim, algo por aquilo sim. que eles foram lá, né, acolher e adorar, tinha na sua trajetória de vida da divindade, da questão do sofrimento. O incenso também tem a questão da divindade, de reconhecer essa divindade a quem eu elevo o meu espírito, minha alma e minha oração. Então, assim, essa mirra, nesse sentido, ela traz o entendimento de que esse menino passaria por determinadas dificuldades. Observe que, quando eu digo que é profético, é porque, assim, nos planos de Deus, né, tudo aquilo que Jesus Cristo, na sua condição humana, encarnado, esse Deus encarnado, tendo essa consciência, ele aceitou, ele sabia, né? O que Francisco faz ali é anunciar que aquele menino viveria uma realidade, né, de dificuldade, de sofrimento e tudo mais, não por ele mesmo, mas pelo outro e pelo bem do outro. E aceitar, e acolher. E aceitar, acolher, né? E acolher pelo bem do outro, desse projeto. Esse Deus, observe, que é interessante, porque as pessoas querem ter o entendimento de algo que está para além desse entendimento pequenininho da nossa razão. As pessoas ficam confusas. É um Deus que diz assim, ó, eu quero vir, eu quero compreender essa minha criação, esse ser humano, nessa condição, e eu sei daquilo tudo que eu vou experimentar, né, nessa realidade desse humano, para dizer a esse humano assim, ó, eu entendo o seu sofrimento, eu entendo suas lutas, eu entendo seus desafios, eu entendo, não pense que eu sou um Deus distante, eu sou um Deus que sente a sua dor, que sente seus desejos, que sente os seus sonhos. Isso é de uma beleza que, se as pessoas entendessem, elas não ficariam presas a conceitos acadêmicos, filosóficos, de uma teologia que às vezes se distancia muito daquilo que chega ao coração do outro. E Francisco, com esse elemento, chegou ao coração das pessoas, compondo esses elementos. E que tem em volta o quê? Em volta desse presépio tem o quê? Elementos simples da criação do cotidiano, um carneirinho, um jumentinho. Eu vou deixar essa parte para a gente falar daqui a pouquinho, porque a gente vai fazer uma ponte aí com essa inspiração franciscana em reconhecimento em tudo, como amor, como irmão, como comunhão. Daqui a pouquinho falaremos desses elementos que compõem o presépio. Afinal de contas, é fundamental o entendimento maior. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e já já voltamos com essa experiência tão bonita aqui, que é a experiência das lições do presépio, com esse mestre, professor Jacinto Gomes. Quase eu gaguejo aqui eu o nome, espero estar atendendo a expectativa, né? Perfeitamente. E dando, ou trazendo, que o nosso colega está olhando ali para mim, não sei se ele está aprovando. Perfeito, todo mundo encantado. Daqui a pouquinho voltamos com Lições do Presente. Rede Excelsior, da Fundação Dom Abelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia. A Assembleia Legislativa da Bahia alcançou o nível ouro no Programa Nacional de Transparência Pública, um reconhecimento que reflete o compromisso diário de conectar os baianos a decisões e ações que transformam o Estado. Com melhorias e atualizações do Portal da Transparência, tornamos a informação acessível e fortalecemos a participação cidadã para fazer da Assembleia a quarta mais transparente do país. Acesse www.al.ba.gov.br e saiba mais. Alba, nossa transparência vale ouro. Você está procurando um local exclusivo e encantador para realizar o seu evento especial? O Instituto Feminino da Bahia é o espaço perfeito. Oferece ambientes sofisticados, salas climatizadas, instalações ideais para casamentos, formaturas, encontros e eventos sociais. Com uma belíssima capelania e espaços exclusivos para eventos, o Instituto Feminino da Bahia fica localizado na Rua Politeama de Cima, número 2, em Salvador, combinando história e elegância em cada detalhe. Quer saber mais? Entre em contato pelo WhatsApp 71 98827-2445 e faça do seu evento um momento inesquecível. Essa cidade nasceu para brilhar. Brilho que vem do céu, do mar, vem de cada olhar e se espalha pelo ar. O brilho da nossa gente, da nossa história, do nosso orgulho. Brilho em todo canto, no dia a dia, de janeiro a janeiro. Mas em dezembro, o brilho é especial, porque tem a luz do Natal. E a gente, tão acostumado a brilhar, vê a cidade se iluminar e não para de se emocionar. Salvador, cidade natal do Brasil. Dos momentos mais marcantes da nossa vida, o Natal sempre aparece em algumas lembranças. Seja pelo encontro, pelos presentes ou pela ceia, feita com carinho e dedicação. Com o Speciale da Mauricéia, o Natal pode ser todos os dias. É só colocar o amor que existe aí dentro no preparo de cada refeição para quem você ama. Mauricéia, tradição, qualidade e, claro, livre de hormônios. Se é Mauricéia, eu confio. Olá a todos, eu sou o Padre Danilo Pinto, diretor da Fundação Dom Avelar e da Rede Excelsior de Comunicação, que recepciona a nossa emissora Cardeal FM. Este Natal tem um significado especial para todos nós da Rádio Cardeal FM. É o nosso primeiro Natal juntos e queremos agradecer a você por nos permitir entrar na sua vida, na sua casa e no seu coração. Neste ano de estreia, fomos guiados pela esperança de fazer a diferença. Com cada programa, cada palavra e cada música, buscamos educar, inspirar e transformar. E agora, ao celebrarmos o nascimento do menino Jesus, nos unimos a você na fé e na certeza de que dias melhores estão por vir. Assim como a Sagrada Família encontrou força no amor e na simplicidade, acreditamos que juntos podemos construir um mundo mais justo, mais solidário e mais humano. Que este Natal traga luz para o seu caminho e encha a sua vida de paz, alegria e esperança. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Ah, num dia tão especial em que numa programação mágica celebramos as lições do presépio. Celebrar um dia tão sagrado, celebrar o Natal do Senhor. E hoje nós contamos aqui com a presença desse professor que tanto nos ajuda dentro de um olhar teológico, filosófico, poético, a interpretar e a entender toda a dinâmica do presépio. É bonito observar todos os elementos que compõem a sensibilidade comprometida de São Francisco de Assis, que há 800 anos proporciona, através desse senso de cuidado, a todas e todos a chance de contemplar o mistério do Natal do Senhor pelo presépio. É bonito que durante muito tempo os sentidos eles foram condenados no Ocidente. E São Francisco de Assis permite-nos, pelo sentido, um exercício contemplativo. São os olhos que contemplam o nascimento do menino. Já falamos aqui, claro, da figura de Maria, de São José, também dos reis magos. Mas Francisco, apaixonado pelos animais, não à toa é o patrono, inclusive, né, chama tudo de irmão, um senso de integralidade. Em pleno século XXI, precisamos voltar à sensibilidade franciscana, o zelo e o cuidado com a natureza, professor Jacinto? Precisamos, sim, muito, e não é à toa que o presépio, Francisco vai lá e coloca alguns animais, né? E dentre eles, que nós já temos o costume de ver, né, de maneira tão bonitinha, oh, que beleza, que bonitinho, entender aquilo como um sentido de que, assim, a vida, ela em todas as instâncias, ela é criação de Deus. E a ovelha, que ela tem um sentido muito interessante. Porque, porque, assim, os animais, o tempo de Jesus Cristo, era muito comum atividade de pastoreio, né? Sim, sim. Os animais precisavam de pastores, de condução, né? E não é à toa que Jesus é chamado no Evangelho de quê? Bom pastor. O bom pastor. Olha que coisa bonita, né? Olha o olhar de Francisco, dizer, este que está ali é o pastor que sim. conduz seu rebanho. Que coisa linda. Olha que coisa bonita. E dizer assim, eu gosto muito da figura do bom pastor, que inclusive tem uma figura belíssima de Jesus Cristo com uma ovelhinha, sim, né, no ombro. Observe que eu sempre quando falo dos símbolos, né, sinais, símbolos, o significado, existem, nós temos, eu falei há pouco tempo, que nós temos uma necessidade muito grande, né, o ser humano, por conta das suas curiosidades, seu sede de mistério, ele tem um estado muito grande de ver da imagem. As imagens são criadas com o sentido de satisfazer e acalmar a alma humana, o espírito humano, daquilo que o inquieta. Mas observe que tem algumas realidades, por exemplo, que eu vejo e eu não preciso que esteja escrito o que eu vi e eu já compreendo. Perfeito. Por exemplo, um motorista conhece os sinais de trânsito. Sim. Se ele não conhece os sinais de trânsito, ele se esborracha. É verdade. Na verdade. Põe risco a vida de outras pessoas. E nenhuma placa de trânsito está escrito o que é o sinal do trânsito. É verdade. Porque aquele sinal, ele tem um sentido, ele tem uma função, ele tem uma finalidade que conduz você ao entendimento de algo que traduz o quê? Uma realidade. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Então, assim, cada elemento do presépio, como eu coloquei aqui, espero que tenha sido fiel dentro da minha compreensão e do pouco que eu trago de conhecimento, essa ovelha, esses animais, esse pastoreio, a vida simples, né? Da beleza daquelas pessoas que vivem. Observe que tudo é cercado de muita simplicidade. Hoje a gente vê os presépios, tem presépio que parece uma cidade. E tanto elemento que culturalmente vai sendo agregado, né? Dentro da cultura dos povos, cada presépio é mais bonito do que outro e tudo mais. Mas o olhar, dentro da perspectiva, da originalidade do presépio, deve estar centrado nesses elementos. Esse menino, que é o pastor, né? O bom pastor, que conduz a quem? A esse amor de Deus. E observe que você falou assim, Francisco conhecido nessa beleza de relação com toda a obra criadora. Isso mostra assim, ó, a criação em volta de quem? Do Criador. E é importante a gente falar dessa figura chamada Francisco de Assis, quando a gente fala do modo como ele se referia a todos os elementos da criação, né? Irmão Sol, irmão Lua, tudo Francisco tratava como irmão. Irmã Formiga, irmão Pássaro, observe. E até a Morte ele chamou de irmã. Irmã Morte. Então, assim, observe que tem um convite muito sério, muito bonito, porque eu lembro da eleição do Papa Francisco, uma coisa que foi muito marcante, foi quando o cardeal arcebispo de São Paulo, não sei se era Dom Cláudio Humes, que estava ao lado dele, quando ele ficou na dúvida do nome, ele falou, lembre dos pobres, não esqueça dos pobres. O próprio Papa Francisco coloca isso. E aí eu vi, antes, Dom Cláudio Humes também colocou uma vez, lembre, não se esqueça dos pobres. E aí ele disse que não veio outro nome na cabeça dele que não fosse Francisco. Né? Francisco, dessa beleza de olhar para os pobres e olhar a criação na beleza e do olhar da perspectiva franciscana, olhar para os elementos da natureza, é reconhecer a grandeza de Deus em tudo que existe. Perfeito. Né? Esse ambiente. Observe que eu sempre digo assim, da arrogância humana, de entendimento, através daquilo que as academias e que todo o esforço científico de provar as coisas pela ciência e que às vezes não toca o coração das pessoas, eu não me incomodo muito com as falas que vêm no sentido contrário. Eu me centro naquilo que eu acredito e naquilo que o ambiente, que a natureza e que a criação desperta em mim. Observe que eu sempre digo que nós, ao sermos criados por Deus, dentro dessa perspectiva criacionista, Deus dá um poder fantástico ao ser humano. Quando ele diz assim, ó, dominai, né? Você cuide daquilo que eu estou te dando de presente. Ele está dizendo em outras palavras, olha, você não tem capacidade de fazer isso que eu fiz. Sim, sim. Então, nós somos coparticipantes da criação. Perfeito, perfeito. Em que medida que eu sou coparticipante da criação? É na medida em que aquilo que eu recebi, utilizando para a produção do bem, eu me torno coparticipante e co-criador. Porque a partir daquilo que existe, que não foi eu que criei, eu proporciono, através das minhas mãos, a criação daquilo que vai trazer conforto e bem, mantendo e conservando, cultivando e cuidando. Um exemplo claro. Nós, humanos, não temos o poder de criação de uma árvore. A ciência vai explicar todos os detalhes dos micro-organismos, de como surgiu. Perfeito. Perfeito. Mas aquilo ali não foi eu que fiz, não foi você que fez. Mesmo esse micro-organismo, ele teve um propósito de existir. E eu tenho uma capacidade de dizer assim, ó, tem uma mesa aqui, né? Suponho eu que de madeira. Essa mesa de madeira, ela existe porque existe uma realidade maior que me deu uma árvore. Perfeito. E eu, nessa condição de co-participante, preciso entender, co-criador, entender que esta mesa que eu produzi com a finalidade de quê? De produzir o bem do outro, do conforto do outro. E observe que beleza é quando o ser humano tem um olhar para tudo isso e diz assim, a natureza, ela não é contra mim, né? Ela não é contra mim. Eu preciso, na minha inteligência, dispor do que existe, mas não no sentido de, como é feito, né? De usurpar de algo que não fui eu que coloquei ali, de não fui eu que construí, mas que existe para o meu bem e para o bem da humanidade. Como é que as pessoas se relacionam com o meio ambiente? Esse é o professor Jacinto Gomes. Perfeito. Me veio o coração aqui o nosso querido Ailton Krenak. Ailton, indígena brasileiro, hoje membro da Academia Brasileira de Letras. É bem interessante que a etnia Krenak, ela, ao se referir ao Rio Doce, não chamam de Rio Doce, chamam de avô. Esse senso de integralidade. Isso. E o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, convida-nos a uma reflexão atenta à casa comum. Isso. O cuidado com esse espaço que temos o dever moral e ético de preservar para gerações futuras. Isso que você traz é tão bonito. Não somos capazes de criar. Somos, sim, seres responsáveis por manter condições dignas de vida para aqueles e aquelas que depois de nós gozam porque têm o direito legal à dignidade de um existir. E Francisco, há séculos atrás, consegue entender essa unicidade entre condição humana e natureza. É um vanguardista, né? Muito. Porque assim, observe que o que Francisco compreendeu é o que muita gente não compreende hoje. Exatamente. Nós não estamos à parte, nós fazemos parte. Perfeito. Nós fazemos parte. Porque quando eu me coloco à parte, é como se eu estivesse de fora e aquilo que está lá, distante de mim, não me dissesse muito. Mas observe, sim, que eu vivo, eu existo, dentro de um processo de integração muito grande. Por que é que está todo mundo reclamando do calor? Sim. Por que é que essa onda, sim, de calor existe? Observe que tem uma ação humana que desconsidera, que despreza essa criação, que olhe como é que é descrita na Sagrada Escritura, como paraíso. É verdade. Observe que é você, foi, enquanto humano, foi colocado por último, não foi à toa, foi para que você contemplasse tudo o que foi feito para o seu bem, para a sua felicidade, que gerasse a vida integrada a você. Afinal de contas, observe a narrativa da criação. Você, Deus não instalou um dedo, você apareceu do nada. Não é à toa que a narrativa da criação, dentro de toda a sua simbologia, diz a você, humano, que você é parte integrante de tudo que existe, de terra, da água, os elementos químicos que compõem a sua vida, a sua formação material, tem algo que é integrado a tudo que existe. A igreja tem uma beleza muito grande em uma celebração lá na quaresma que convida a gente a essa consciência. Lembre que tu és pó. Você é da terra, você veio da terra. E essa terra você voltará. Cuide desta terra. O convite que o Papa Francisco faz o tempo todo é esse. Verdade. E nosso olhar humano, eu diria assim, dentro das ambições humanas, destrói. É algo que parece assim, clichê, mas não é clichê. Mas observe você, o gafanhoto, ele come às vezes uma planta para encher a barriga. É do instinto dele. Eu destruo, não é pensando em encher minha barriga, é em acumular. Perfeito. É em acumular. Em acumular para quê? Junta riquezas sem saber quem vai usá-la, já dizia o salmista. Justamente. Né? E observe que Francisco, olhando isso, como é que Francisco olha para... Olha, não é à toa que ele é patrono dos animais, né? Sim. E as pessoas se encantam tanto com esse movimento. Outros até levam no dia de São Francisco de Assis, 4 de outubro, um animalzinho para poder receber bênção, água benta. Mas muitos vão porque viu o outro levar. Mas não tem esse entendimento, sim, do porquê Francisco. E às vezes, na sala você pergunta, Francisco de Assis, quem tem bichinho aqui? E São Francisco... Entendeu? Às vezes não entende, não sabe... Francisco de Assis. Então dizia assim, olha, eu sou parte, e como parte eu cuido. E esse cuidado dessa, não é à toa que a palavra frater vem do latim, né? Irmão. Fraternidade, esse olhar fraterno. Com a natureza que me sustenta e me mantém vivo. Eu bebo, eu como, eu respiro, eu vivo. Eu sou parte de tudo isso. A natureza me dá tudo de graça. Por que eu destruo? Em nome de quê? Em nome de que progresso? Em nome de que movimento desenvolvido dentro de um sistema que me diz que eu tenho que acumular? Aí eu bato de frente quando eles me dizem que não acreditam em Deus. Aí eu digo assim, observem vocês. O mistério, tem mistério maior que o tempo? Olha o que você me disse. Acumular, porque eu não sei nem quem vai usar. Eu penso em acumular algo que eu não tenho a certeza sequer de um minuto da minha vida. Tem mistério maior do que o tempo? Observe a beleza e a sabedoria de Deus e diz assim, olha, ei, eu não vou dizer a você quanto tempo você vai viver. É um risco muito grande. Ou eu ficaria louco, ou eu faria muita besteira. Você viva de maneira equilibrada, buscando dar sentido à vida, desfrutando de maneira bonita aquilo que eu criei para você, pensando que este cuidado e essa responsabilidade que eu estou lhe dando é de um olhar para si, mas do cuidado com o outro, porque os outros também precisarão de tudo que eu criei. Olha que coisa bonita, que, né? Coisa linda. E observe como nós humanos nos comportamos. Não é comer. Aí você traz o índio. Eu vou dar uma cortada aqui na minha fala. Observe a beleza do índio na relação com a natureza. né? Eu exploro esse pedaço de chão aqui, faço isso. Mas essa terra também precisa se recuperar e eu saio para outro lugar. E eu dou chance a ela a de novo se recuperar, porque eu vou precisar dela depois, eu volto. Mas eu vou em outro espaço. Observe que me causa uma agonia muito grande quando eu vejo a exploração do ouro. Rapaz, os garimpos fazem um estrago na terra tão estúpido e tão absurdo que eu fico assim olhando, meu Deus, e eles saem e vão embora e fica tudo aquilo lá largado. E a gente diz assim, e eu assisto porque eu estou assistindo aquilo calado. A gente não sabe o poder que tem e a força que tem, mas é assim, ó, o resultado disso vem. O resultado disso vem. Cada vez mais a maré invade as casas ricas e bonitas que fizeram na praia. Está tomando mesmo, que é lá na ilha. Eu digo, sabe que eu tenho uma casa lá na ilha e cada ano que passa é pior. A onda de calor quando vem, as chuvas quando vem. Observe, isso é um modo da criação que nos foi dada, dizer assim, olha, não é que não é problema da natureza, o problema é seu. Observe o modo como você está cuidando de mim. Então eu acho importante, sim, viu, que a igreja, dentro dessa visão do Papa Francisco, tivesse assim, abertura mesmo para dentro das paróquias, dentro das dioceses, criar sim e estar atento às pastorais do meio ambiente. Despertar no meio da força desse povo. Observe que nós somos o quê? Quantos católicos no mundo? Né? Mais de 1 bilhão de católicos. Olha a força que essa religião tem frente a esse discurso que, se assimilado e entendido na beleza que Francisco entendeu, né? De dizer, irmã terra, olhe, você me alimenta. Irmão sol, você me aquece, me dá vitamina D. Eu não preciso tomar remédio, não. Eu fico 15 minutos por dia. Irmã água que sacia a minha sede. Irmão, é a criação. Não é à toa que eu fui tirado desta terra. Eu sou parte dela. Eu não vivo à parte. Eu preciso me integrar e me comprometer. Não é discurso vazio. É discurso de entender assim, olha, esse sólido, esse terreno, melhor dizendo, esse terreno árido que é o coração humano, precisa se recompor de entendimento, de sensibilidade, de sentimento, e entender que, ó, eu hoje estou aqui, meus filhos, a perspectiva é que eles vivam mais que eu, e que os filhos deles vivam mais que eles. E isso é a humanidade, é o sentido da humanidade. Mas e que legado eu estou deixando? O que é que eu estou fazendo? Esse é o professor Jacinto Gomes trazendo uma reflexão tão necessária nesse momento em que falamos sobre o presépio, falamos sobre Francisco de Assis, o nosso tão amado São Francisco, correlacionando a uma preocupação que o nosso Papa Francisco também nos propõe. Ontem, conversando com Frei Sérgio Moura, padre franciscano, contando sobre a nossa experiência hoje, ele disse: eu tenho que deixar uma mensagem. Eu, como franciscano, quero participar desse momento chamado de lições do presépio. Pronto, aí vai vir coisa Frei com muito mais propriedade. Sérgio, pois é, nos ajuda a pensar e a refletir e nos convida a entender isso que você muito bem traz. Humus, humano, humilde. Que reconheçamos sempre a necessidade de sermos terra fértil, no acolhimento, no zelo, no cuidado, no amor e na consciência com a casa comum. São Francisco de Assis, ainda na Idade Média, reconhece a grandeza e a necessidade do cuidado com essa casa. Com Papa certeza. Francisco, 800 anos depois, convida-nos a esse treino de olhar. E que traduz o quê? Observe que é o Evangelho vivo. O Evangelho vivo. A beleza de Francisco, eu lembro com uma frase bonita de Francisco, é assim, ó: fale de Deus, se precisar, use palavras. Com essa aí, vamos usar as palavras do Frei, porque melhor que essa, só o Frei. Frei Sérgio Moura, trazendo-nos um entendimento sobre o presépio e a sagrada vivência do especial Natal. Paz e bem, querido amigo, irmão Isaac. Paz e bem a você, rádio ouvinte, que nesta hora nos acompanha, neste dia tão especial. E gostaria de aqui partilhar com vocês as alegrias do Natal do Senhor, na perspectiva de São Francisco. Pois há 800 anos atrás, São Francisco criou o primeiro presépio. Ele tinha a intenção de visibilizar como foi o nascimento de Jesus. E a partir desta sensibilidade, trouxe para o mundo esta grande oportunidade de contemplar no presépio o Evangelho vivo, como nos lembra o Papa Francisco. E para dizer também que o presépio nos dá a oportunidade de visibilizar, de ver com os próprios olhos aquilo que aconteceu para nós quando foi do agrado de Deus, na plenitude dos tempos, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um primeiro biógrafo de São Francisco, chamado Tomás de Celano, que escreve para nós como foi a intenção do coração de São Francisco em querer preparar um presépio no qual se visibilizaria o nascimento do Senhor. Permitam-me, então, narrar a partir de Tomás de Celano esse grande acontecimento cujos 800 anos agora celebramos. Diz Tomás de Celano: sua maior intenção, seu desejo principal e plano supremo era observar o Evangelho em tudo e por tudo, imitando com perfeição, atenção, esforço, dedicação e fervor os passos de nosso Senhor Jesus Cristo no seguimento de sua doutrina. Estava sempre meditando em suas palavras e recordava seus atos com muita inteligência. Gostava tanto de lembrar a humildade de sua encarnação e o amor de sua paixão, que nem queria pensar em outras coisas. Precisamos recordar com todo respeito e admiração o que fez no dia de Natal, no povoado de Grétio, 3 anos antes de sua gloriosa morte. Havia nesse lugar um homem chamado João, de boa fama e vida ainda melhor, a quem São Francisco tinha especial amizade, porque, sendo muito nobre e honrado em sua terra, desprezava a nobreza humana para seguir a nobreza de espírito. Uns 15 dias antes do Natal, São Francisco mandou chamá-lo, como costumava, e disse: se você quiser que nós celebremos o Natal de Grétio, é bom começar a preparar diligentemente, desde já, o que eu vou dizer. Quero lembrar o menino que nasceu em Belém, os apertos que passou, como foi posto num presépio, e ver com os próprios olhos como ficou em cima da palha, entre o boi e o burro. Ouvindo isso, o homem bom e fiel correu imediatamente e preparou o que o santo tinha dito no lugar indicado. Aproximou-se o dia da alegria e chegou o tempo da exultação. De muitos lugares foram chamados os irmãos, homens e mulheres do lugar, de acordo com suas posses, prepararam, cheios de alegria, tochas e archotes para iluminar a noite que tinha iluminado todos os dias e anos com sua brilhante estrela. Por fim chegou o santo e, vendo tudo preparado, ficou satisfeito. Fizeram um presépio, trouxeram palha, um boi e um burro. Grétio tornou-se uma nova Belém, honrando a simplicidade, louvando a pobreza e recomendando a humildade. A noite ficou iluminada como o dia e estava deliciosa para os homens e para os animais. O povo foi chegando e se alegrou com um mistério renovado, em uma alegria toda nova. O bosque ressoava com as vozes que ecoavam nos morros. Os frades cantavam, dando os devidos louvores ao Senhor, e a noite inteira se rejubilava. O santo parou diante do presépio e suspirou, cheio de piedade e de alegria. A missa foi celebrada ali mesmo, no presépio, e o sacerdote que a celebrou sentiu uma piedade que jamais experimentara até então. O santo vestiu dalmática, porque era diácono, e cantou com voz sonora o Santo Evangelho. De fato, era uma voz forte, doce, clara e sonora, convidando todos às alegrias eternas. Depois pregou ao povo presente, dizendo coisas maravilhosas sobre o nascimento do rei pobre e sobre a pequena cidade de Belém. Muitas vezes, quando queria chamar o Cristo de Jesus, chamava-o também com muito amor de menino de Belém, e pronunciava a palavra Belém como o balido de uma ovelha, enchendo a boca com a voz e mais ainda com a doce afeição. Também estalava a língua quando falava menino de Belém ou Jesus, saboreando a doçura dessas palavras. Multiplicaram-se nesse lugar os favores do Todo-Poderoso, e um homem de virtude teve uma visão admirável. Pareceu-lhe ver deitado no presépio um bebê dormindo, que acordou quando o santo chegou perto. E esta visão veio muito a propósito, porque o menino Jesus estava de fato dormindo no aquecimento de muitos corações, ou no esquecimento de muitos corações, nos quais, por sua graça e por intermédio de São Francisco, ele ressuscitou e deixou a marca de sua lembrança. Quando terminou a vigília solene, todos voltaram contentes para casa. Guardaram a palha usada no presépio para que o Senhor curasse os animais, da mesma maneira que tinha multiplicado sua santa misericórdia. De fato, muitos animais que padeciam das mais diversas doenças naquela região comeram daquela palha e tiveram um resultado feliz. Na mesma sorte, homens e mulheres conseguiram a cura das mais variadas doenças. O lugar do presépio foi consagrado a um templo do Senhor, e no próprio lugar da manjedoura construíram um altar em honra de nosso Pai Francisco e dedicaram uma igreja para que, onde os animais já tinham comido o feno, passassem os homens a se alimentar para a salvação do corpo e da alma, com a carne do Cordeiro Imaculado e incontaminado, Jesus Cristo nosso Senhor, que se ofereceu por nós, com todo o seu inefável amor, e vive com o Pai e o Espírito Santo eternamente glorioso, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, meu caro irmão Isaac, e também cada irmão e irmã que nos acompanha nesta hora, gostaria só de lembrar que em 2019, o Papa Francisco escreveu uma carta apostólica intitulada Admirabile Signo, que significa admirável sinal, sobre o significado e a importância do presépio. Foi exatamente nesta carta que ele lembrou o texto que acabamos de narrar, falando sobre o primeiro presépio, né, que São Francisco preparou. Ele disse que o primeiro presépio feito por São Francisco é de muita importância. E disse que o primeiro biógrafo de São Francisco, Tomás de Celano, lembrou que naquela noite A simples e comovente representação do presépio juntou-se o dom de uma visão maravilhosa. Um homem, um dos presentes, viu que jazia na manjedoura o próprio menino Jesus. E o Papa disse que daquele presépio do Natal de 1223, todos voltaram para suas casas cheios de inefável alegria. E completa dizendo que com a simplicidade daquele sinal, no presépio, São Francisco realizou uma grande obra de evangelização, tocando o coração das pessoas, o dele, o do padre que celebrou, e de tantos outros, né, ali presentes. E lembrou também que o presépio é uma manifestação da ternura de Deus. Daí a importância e o incentivo para que nas nossas casas tenhamos os nossos presépios, nos coloquemos diante dele para rezar, para também sermos iluminados por aquilo que foi realizado uma vez por todas, quando o Filho de Deus se encarnou na nossa humanidade e nos deu, então, a salvação. Na celebração dos 800 anos do presépio, a família franciscana do mundo inteiro pediu à Santa Sé, pediu ao Papa, a graça de conceder indulgências plenárias a todos aqueles que visitassem uma igreja franciscana, o presépio de uma igreja franciscana. Então, esta graça é concedida já desde o dia 8 de dezembro deste ano, de 2023, até o dia 2 de fevereiro de 2024. E as condições são as de costume: a comunhão eucarística, a confissão sacramental, a oração na intenção do Papa e a visita a um presépio numa igreja franciscana. Se colocar diante do presépio, rezar por um instante, e fazendo tudo isso, a igreja concede a todos os seus filhos e filhas as indulgências, a indulgência plenária. Então aproveite para rezar, para contemplar o presépio, para agradecer a Deus o nascimento de Jesus, que nos trouxe dignidade de filhos e filhas de Deus e a salvação que esperamos. Paz e bem. Em um dia tão especial, como é bom vivermos as lições do presépio aqui na Rede Excélsio de Comunicação. Agradecer ao nosso queridíssimo Frei Sérgio Moura, ele que é padre franciscano e que de modo tão especial, o espírito franciscano encarnado hoje nos educa no caminho da fé. Como é bonito observarmos que em pleno século XXI, homens como Francisco também entregam a sua vida a uma causa tão nobre que é a redenção e a salvação da humanidade. É um mistério bonito, né, professor Jacinto? É uma história. É interessante que o magistério é, de certo modo, uma linda missão, mas a vida religiosa também, em uma sociedade marcada por tantos desafios, uma sociedade em que se valoriza tanto os bens materiais, as ambições particulares, alguém que escolhe abdicar do seu próprio existir para doar sua vida por uma causa maior que a própria humanidade. É um mistério bonito. É um mistério bonito porque é uma renúncia muito grande frente a todas as instigações feitas por uma sociedade, né, que diz a você todos os dias, né, que você tem que dar certo, que você tem que aparecer. A disponibilidade de José me remete. E olha como o presépio me conduz e conduz a todo mundo a essa reflexão. Em que medida é que ao contemplar a beleza de Deus eu tenho a compreensão desse mistério e me coloco à disposição do outro, do próximo? Que eu disponho a abrir mão da minha vida e fazer o que Francisco fez. Eu vou comer a partir daquilo que me derem como esmola. Observe a grandeza, a grandeza de quem tinha tudo. Ah, mas observe, se ele tinha tudo, como é que ele vai tirar do... Não é tirar do outro, não. É ensinando a repartir. É ensinar a repartir. E assim, e a se despojar daquilo que às vezes mata a nossa alma. Que é a arrogância, que são as vaidades. É você olhar para o outro numa condição de submissão, porque às vezes você teve uma oportunidade de conseguir determinados espaços sociais e olha o outro como se o outro fosse nada. Observe que aqueles que ele teve o entendimento de que não tinha o conhecimento e o poder daquele entendimento no tempo, né, acadêmico, ele buscou um meio de chegar até o coração das pessoas e comunicar esse Deus que se fez tão pequeno para dizer assim, olha, é nessa simplicidade e nessa beleza que eu quero me comunicar a você para você buscar o outro também com este olhar. Seja grande, sabe? Seja pós-doutor, ocupe os espaços, mas não perca de vista a humanidade que me une a qualquer um outro que agora, nesse exato momento, está ali pedindo um pouquinho de comida em algum canto. Esse é o professor Jacinto Gomes, quem deixou um recado também no momento tão especial em que nós celebramos as lições do presépio, foi Dom Felipe. Ele quis voltar, quis deixar uma mensagem de Natal quase no finalzinho do nosso encontro de hoje. Podemos acolher essa mensagem de Dom Felipe? Com certeza, é sempre bom escutá-la. Então, Dom Felipe. A beleza e o mistério do presépio. Lembranças de uma infância feliz. Os símbolos falam por si só, mas para que isso aconteça, necessitamos de uma introdução. Quando tomamos conhecimento, basta um simples olhar. Um olhar que passa a tocar o coração. Que bela lembrança! Todos os anos, ao montar o presépio, colocando as peças em ordem e justas posições, desenrolando as imagens com cuidado, um sentimento nos envolvia, uma alegria tomava conta. Ele ficava em lugar de destaque, já com as luzes acesas, esperando chegar somente o dia do Natal para colocarmos ele, o menino Jesus, na manjedoura. Algumas vezes, a manjedoura ficava vazia na expectativa do grande dia. Outras vezes, a imagem já estava lá, mas coberta por um lenço branco. O mistério que iria se manifestar para nós. O mistério que se revela o grande mistério da encarnação. E como se montava? Primeiramente, o estábulo, lugar simples, de madeira, lugar cheio de aconchego, onde se protegia as criaturas de puro coração. A manjedoura, o pequeno berço, com palhas, o verdadeiro trono da humildade. Depois as imagens dos pais, Maria e José, as duas colunas da grande e sagrada família, da família tradicional e, ao mesmo tempo, da primeira família da diversidade, paradoxos do amor. O menino Deus, rei do mundo, deitado em uma manjedoura no estábulo. Uma jovem, que virgem concebe, virgem permanece, antes, durante e depois do parto. Assustada com o anúncio do anjo, obediente ao projeto de Deus, silenciosa, confiante, faça-se a vontade de Deus. Que mistério! Um pai, José, este adotivo, homem maduro em idade para iluminar e destacar a jovialidade da sua esposa. Homem temente a Deus, silencioso, discreto, humilde e, sobretudo, justo. José, o justo. Os anjos, todos olhando para ele, para o menino. Anjos que estavam ali como os mensageiros de Deus. Aos poucos, colocamos os animais, os seres puros por excelência, os únicos que até os dias de hoje mantêm a pureza original, a pureza do paraíso. O humano desobedece ao plano de Deus por orgulho. Alguns anjos se rebelam contra o Criador. Mas eles, os animais, permanecem fiéis e puros. A estrela que ilumina e aponta a verdadeira estrela de luz que ilumina o mundo. Uma tradição aponta os pastores, homens do campo, simples e trabalhadores, os pobres preferidos de Deus. Outras narrativas, os reis magos, que vêm adorar o verdadeiro rei, trazem presentes, ouro para o rei dos reis, o incenso para o verdadeiro Deus e a mirra, o óleo perfumado, para já anunciar a sua morte, unção sepulcral e ressurreição. O menino Deus, verbo encarnado, pessoa divina, com duas naturezas, uma divina, pois é filho de Deus, ele é Deus, da mesma substância do Pai, e a natureza humana, o filho do homem, ele que herda a humanidade. Poderíamos nos alongar mais um pouco. Quanta emoção nos envolve. Porém, o tempo passa. Temos pressa. Tudo, afinal, se resolve com um clique. Já antecipamos o Natal. Já compramos e distribuímos os presentes. Alguns já pensam no Carnaval. Pensar em presépio? Coisa mais antiga. Temos que pensar no que realmente estamos deixando para as futuras gerações. Será que alguém sabe o que é o Natal? Será que o presépio está centralizado em nossas salas? Será que recordamos e vivenciamos o verdadeiro mistério e base inabalável da fé cristã? Que as belas lembranças da nossa infância nos impulsionem a montar nossos presépios e a tocar nossos corações para transmitir aos nossos os valores que não serão jamais esquecidos. Montando os vários presépios da minha infância, surgiu a devoção ao menino Jesus, o amor aos animais, os seres de puro amor e, com o passar dos anos, a sensibilidade em entender o significado profundo do óleo, discreto, luminoso, essencial, seja no perfume, seja no brilho, no sabor, que dá agilidade e alivia a dor, seja o óleo que perfuma a barba de Arão, seja o que ungiu as mãos sacerdotais, o óleo que remete ao Cristo, o ungido de Deus, o óleo da alegria que perfuma toda a casa e que me trazem lembranças de uma infância feliz. Ajoelhemos diante do presépio e contemplemos a beleza do mistério da encarnação. Não teremos muito o que dizer. As boas lembranças inundarão o nosso ser. E Dom Felipe sempre nos emocionando. Estamos chegando ao fim do nosso programa especial Lições do Presépio. Eu queria agradecer muito a presença desse amigo que me é uma referência na vida como pai, como ser humano, como educador, uma integridade encarnada. Meu amigo, muito obrigado pelo tempo disponível de vida para nos educar e convidar sempre ao melhoramento, viu? Essa casa é sua, você sabe disso. Eu que agradeço, porque é um privilégio, num dia como hoje, a gente se preparando para um dia tão especial, que é a celebração do Natal, você ter me convidado para participar do programa e falar de algo que eu vou falar para você é verdade. Você me pegou de surpresa e tudo que eu trouxe aqui, eu não me preparei antes para nada. Eu falei a partir daquilo que meu coração me convidou a colocar para você, para os ouvintes, e dizer aos ouvintes da Rádio Excélsior que dar sentido a essa celebração a partir desses elementos é ter um olhar de contemplação para esse Deus que nos convida a uma vida nova, uma vida renovada. O Advento convida a gente, né, para essa festa que nós vamos celebrar, a festa do Natal, para uma vida verdadeiramente coerente com aquilo que é a nossa fé, com o que Deus espera de nós, e sempre dispostos a olharmos para o mundo, para a natureza, para a beleza daquilo que Deus, da criação de Deus, da criatura e de todas as criaturas, com o olhar que Francisco olhou, que os outros das outras congregações não fiquem com ciúme, mas Francisco nos convida nesta festa de modo especial a contemplar esses elementos, dando sentido de maneira muito simples, muito bonita, e nos convidando a vivermos no cotidiano a simplicidade de um Deus que é grande, que é mistério, mas que se faz tão simples e tão presente em nossa vida, numa manjedoura, né, cercada desses elementos que nos convidam totalmente, todos os dias, a viver a experiência de um Deus que cuida, de um Deus no outro, e de um Deus que é Emmanuel, que é Deus conosco. Que maravilha! Vamos chegando ao fim do Lições do Presépio, mas a nossa programação continua, hein? Vamos nos despedindo, desejando um Feliz Natal, e que o Espírito permita que reconheçamos em cada pequenino o Deus encarnado em nosso convívio. Meu tio, um Isso. Feliz Natal para todos. Um, dois, três. Feliz Natal! Somos a ZYV 649, Rádio Excelsior FM, 106.7 MHz, Salvador, Bahia, emissora migrante do AM para o FM, operando em fase experimental. Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia. Atenção você que sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações. Se você tem lombalgia, fibromialgia, enxaqueca cervicalgia, inflamação muscular ou artrite reumatoide que atrapalha suas atividades diárias, aqui está a solução. Multifisioterapia Oriental, um centro terapêutico que utiliza as técnicas orientais como acupuntura clínica, fisioterapia, quiropraxia japonesa, ozonioterapia, massagem shiatsu, terapia com tratamentos modernos com homeopatia indígena 100% natural, nutricionistas e estética com doutora Luana. Marque já sua consulta, liberte seus movimentos e livre-se da dor. A Multifisioterapia Oriental está localizada no Multishop Boca do Rio, sala 208, segundo andar. Ligue agora ou marque já pelo WhatsApp 71992992613. Multifisioterapia Oriental, você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva, Crefito, 347232. Telefone 71992992613. Antes dos milagres, havia o silêncio. Antes do Calvário, havia a oração. Em Nazaré, Jesus viveu os anos mais simples e profundos de sua vida. No amor de Maria e José, entre o trabalho e a contemplação. Nazaré é a fonte da paz, da humildade e do amor verdadeiro. Agora, você pode trazer essa experiência para a sua casa com a essência de Nazaré, uma fragrância inspirada nos aromas do lar da Sagrada Família. O frescor das colinas, o perfume suave da madeira e a profundidade do musgo de carvalho. Cada gota é um convite ao recolhimento, à oração e à serenidade. Transforme seu lar em um espaço de paz e espiritualidade. Experimente a essência de Nazaré e sinta a presença da simplicidade que mudou o mundo, porque antes do amor se entregar, ele foi cultivado em Nazaré. Essência de Nazaré, a fragrância que transforma. Você já parou para pensar como o simples gesto de partir o pão pode ser sagrado? Em Nazaré, cada refeição era um momento de amor compartilhado. Na casa de José, Maria e Jesus, o ordinário se transformava em um encontro com Deus. Hoje, você também pode encontrar Deus nos gestos mais simples do seu dia. Partilhe o amor. Viva a mística de Nazaré. Começa agora, pela Rádio Excelsior da Bahia, a voz do Senhor do Bonfim, o programa Entre Amigos, o encontro da família do bem. Vem, que a casa é sua, vem. Tradição, arte, cultura, religião e muito mais, para sua tarde ficar ainda mais descontraída e alegre. Entre Amigos. Reis Moura. Olha o Reis Moura aí, família Excelsior. Entre Amigos tá no ar, na voz do Senhor do Bonfim. Liga, liga, liga, liga já. Reis Moura quer te ouvir. Entre Amigos tá no ar, na voz do Senhor do Bonfim. Liga, liga, liga, liga já. Nós queremos te ouvir. Essa é a tribuna do povo. Aqui você pode falar. Na Excelsior AM/FM você pode sintonizar. A nossa rádio católica, Mãe Maria proteger. Tem a palavra e o texto que o recordar é viver. Tem a palavra e o texto que o recordar é viver. Entre Amigos tá no ar, na voz do Senhor do Bonfim. Liga, liga, liga, liga já. Reis Moura quer te ouvir. Entre Amigos tá no ar, na voz do Senhor do Bonfim. Liga, liga, liga, liga já. Nós queremos te ouvir. Oi, minha gente querida, aquele abraço, muito boa tarde, Salvador, boa tarde, minha Bahia querida, boa tarde, meu querido Brasil. Feliz Natal, meu irmão, feliz Natal, minha irmã, aonde quer que vocês estejam fazendo o que estiver, o nosso muito obrigado pelo carinho, obrigado por esta audiência maravilhosa. O menino Jesus nasceu, ele já está no meio de nós. A você que está na capital, dá o meu abraço, a você que está no interior, o nosso muito obrigado pelo carinho. Este é o nosso programa especial, é a nossa programação especial, nosso Entre Amigos especial de Natal, gente. Olha aí, programa de Natal especial, Entre Amigos em Família, né? Então, obrigado a você por permitir a voz do Senhor do Bonfim chegar até a tua casa, viu? Chegar até a tua casa, até o teu trabalho. Tem muita gente que está trabalhando, né? Inclusive eu, tem muita gente que está trabalhando, né, seu Jová Souza? Tem muita gente aí, meu amigo, que não para, não. É, tem profissões que eu vou dizer que, felizmente, graças a Deus, a gente não precisa parar. Tem que trabalhar. E trabalhar é uma dádiva, né, meu irmão? Imagine aí se a gente fizesse Roger Vassouza, a doutora Eliane, desses 30 milhões de desempregados que tem no Brasil. Então a gente tá fora, a gente tá trabalhando, né? E rezando e pedindo a Deus que esses consigam também uma vaguinha aí no mercado de trabalho. Então, meu irmão, obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua audiência. Já estamos vivendo aí esse Natal, né? Uma data tão linda hoje, dia 25, né? Uma data tão linda. Dia 25 de dezembro, nós estamos vivendo aí o Natal do Senhor, né? Estamos vivendo o Natal do Senhor. Já tivemos a missa hoje pela manhã. E a mensagem aqui da liturgia diária, meu irmão, para você que está acompanhando aí o nosso programa especial de Natal em família, é esta aqui que você vai ouvir a partir de agora. Nasceu para nós um menino e foi nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável. Meus irmãos e minhas irmãs, família missionária e céus, alegremos-nos todos, pois hoje é o Natal do Senhor. Celebramos e contemplamos o Verbo de Deus que se encarna entre nós e vem fazer sua morada conosco. Bendito seja Deus por este dia santo em que, na união e na fraternidade, nós celebramos a vida do Filho que nasce entre nós e renova o nosso interior pela sua paz. Deixemos-nos ser conduzidos pelo mistério do nascimento do Senhor, para que o seu clarão ilumine as nossas trevas. Meu amigo, minha amiga, este é o nosso programa especial de Natal em família, esta família de Nazaré. Maravilha, minha gente, maravilha, obrigado, família de Nazaré, obrigado, família missionária e Celso, que acompanha o nosso programa. Hoje já está todo mundo, doutora Eliane, acompanhando também, Jová Souza, o nosso programa pela nossa nova emissora, nossa Excelsio FM 106,7, que desde ontem à noite, né? Desde ontem à noite, lá no repicar dos sinos, na Catedral Basílica de Salvador, a Santa Missa já foi transmitida, portanto, pela nossa nova emissora, que nasceu junto com o Menino Jesus. Olha que maravilha, né? Nasceu o Menino Jesus, nasceu, né? aquela que vai divulgar também para o mundo, né, toda a nossa programação, que a obra é dele, né? Que a obra é dele. Então nasceu também a nossa Excelsior FM 106,7. Olha, pense no coração que palpitou de ontem para hoje, o meu coração, o tanto quanto o coração de tanta gente, né? O tanto quanto o coração de tanta gente, hein, Jeová? É 82 anos, Jeová tem 30 anos aqui comigo, 3 décadas aqui. É, 30 anos, 3 décadas, né? 3 décadas aqui com a gente também. E aí, meus amigos, minhas amigas, a gente passou por momentos aqui, né? Momentos que não foram fáceis, não, foram momentos difíceis, né? Momentos difíceis, então, aí nesse mesmo projeto, nesse mesmo momento que nasceu o Menino Jesus, nasceu aí também a nossa Excelsior FM 106,7, nasceu também a Essência de Nazaré. Nasceu também a Essência de Nazaré. Olha que coisa linda, tudo no dia de 24 para 25, né, meu irmão? Então, tudo é motivo da gente agradecer a Deus. Bom, mas hoje, a minha convidada de hoje é uma convidada especial aqui no programa especial de Natal Entre Amigos em Família, tá? Porque muita gente extrapolou de ontem para hoje, comeu tudo que tinha direito. Então, hoje eu não tinha para onde correr, senão convidá-la para vir aqui ao nosso programa Entre Amigos Especial, uma nutricionista, né? Para a gente conversar, o que é que pode, o que é que não pode. Olha que estamos vivendo, que muita gente comeu tanto ontem, hoje vai também pegar seguro e vem ano novo. E vem ano novo está chegando. Mas eu estou falando, gente, da doutora Eliane Froes, conhecida por esta Bahia fora, pelo seu trabalho, pela sua competência, principalmente pelo seu lado social, o trabalho social que ela desenvolve em benefício dos nossos irmãos, tá? Então, a doutora Eliane Froes é especialista em modulação, tá? E tem um trabalho social desse tamanho que você vai conhecer também a partir de agora. Doutora Eliane Froes, obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa Entre Amigos hoje, né? Neste dia especial, estamos apresentando o nosso programa especial de Natal, Entre Amigos em Família. Obrigado pelo seu carinho, por disponibilizar aí o seu tempo para vir aqui, dar algumas dicas e a gente bater um papo bem descontraído. Boa tarde, doutora Eliane. Boa tarde. Eu é que agradeço fazer parte dessa família Excelsior maravilhosa. Tudo bem com a senhora, doutora? Tudo ótimo. A senhora é baiana, doutora? Sim, baiana, natural de Uauá. Uauá, olha aí. Uauá não. Porque a gente fala Uauá porque é uma cidade grande, mas na verdade é de Riacho das Pedras. Riacho das Pedras. Que fica 34 quilômetros mais ou menos. É uma cidade ou é um distrito? Um distrito. Do Uauá. Uauá. Uauá. É Uauá, não é isso? Uhum. Lugar bom. É lá que é a terra da... Bode. Do bode, é, rapaz. Olha, já vai esquecer. Quando for pra lá, doutora, traga um quilinho. Parei, Jová. Um quilinho de bode, o quê, rapaz? Não é pouco. 3 quilos tá bom, né, doutora? A carne tá cara, mas eu trago, prometo. Sim. Aí, coisa boa, né? Mas já está em Salvador há vários anos, doutora? Mais de 30 anos. Praticamente 30 anos. Eu sou soteropolitana. Uhum. Eu sou uma família de 9 irmãos. Sim. Meu pai morreu de acidente de carro e assim que meu pai morreu, eu vim morar em Salvador. Sim. Minha irmã já morava aqui, a mais velha, era casada e foi trazendo, né? Trouxe aí viemos morar aqui quatro irmãs. Morei com minha irmã e aí... Quando meu pai morreu, eu tive um problema. Que assim, ele morreu de acidente de carro, eu era novinha, eu não consegui chorar. Sim. O que foi que aconteceu? Eu tive que tomar injeção na minha cabeça. Uhum. E aí, fiz o tratamento aqui, por isso eu vim morar, aí morei aqui por esse motivo. Pelo problema da cabeça. E terminou ficando. E terminei ficando, e aí comecei, né, aqui a estudar, a trabalhar... Já trabalhei com muitas coisas, mas assim, hoje eu falo que se eu não fosse nutricionista, eu seria nutricionista mesmo, porque é um trabalho assim maravilhoso. E ajudar as pessoas para mim assim é... Bacana demais, né, doutora? Uhum. Casada, tem filhos? Tenho. Eu tenho uma filha linda, maravilhosa, que mora hoje em Portugal, minha Opa, filha. Opa, tá pertinho de meu filho. Meu filho mora lá também. É? É. Ah, vamos marcar aí. Pronto. Quando a gente for juntos, pronto, hein? Minha filha mora lá em Portugal e sou casada. Uhum. Inclusive, fiz 23 anos no dia 22, agora de dezembro. Olha aí. Fiz 23 anos no dia 22. Ah, sim, entendi. No dia 22. E a filha tem quantos anos? Minha filha tem 18 anos. Olha aí, bacana. Tá lá em Portugal estudando? Em Portugal, ela mora em Braga. E ela tá estudando lá, tá amando, assim, realizada. Porque a gente tem que criar filho, né? Pra viver e pra trabalhar, já, ó, saber o que é bom da vida, né? Que coisa boa, né? Doutora, me conta uma coisa, e o seu Natal ontem, doutora, 24, hoje 25, né? Está aqui com a gente. Como foi o Natal? Natal em família, né, doutora? Claro. Fala um pouquinho pra gente, como foi o seu Natal ontem? Em casa com a família, fala um pouquinho Natal como foi. Natal foi assim, comer, todo mundo come, né? Sim. A gente não vai falar bem assim, porque você é nutricionista, você não come. Agora, claro, por a gente saber que o excesso é uma coisa que não é saudável para ninguém, a gente come da maneira mais equilibrada e fazendo o quê? Boas escolhas. Que as pessoas comem bastante, mas a gente procura fazer o quê? Por exemplo, as pessoas, ah, mas é peru, é salpicão, é farofa, sim, é arroz. A gente pode equilibrar isso. Você pode comer tudo? Pode, de uma maneira mais equilibrada. Se tem mais carboidrato, você não precisa comer tudo ao mesmo tempo. E pode também fazer um salpicão mais saudável. Agora, é difícil controlar em casa, doutora? É difícil. É difícil controlar em todos os lugares, né? Porque a gente sabe que não é porque é família, né? Que a gente vai, sim, dizer que não tem. Controlar que eu falo a família, né? Tem é esposo, tem mesmo. Filho, tem sobrinho que chega, tem irmã que chega, tem a turma que chega. E aí, como controlar essa turma? É assim, eu tenho 9 irmãos, né? Sim. Então, só para você ver, por ser nutricionista, uma única irmã minha, uma única, é bem disciplinada. Sim. Ela é toda disciplinada. Inclusive, a gente preparou o Natal juntas para ser da melhor maneira possível, equilibrada, que todo mundo coma, né? Porque também é uma época que a gente deve comemorar. Pessoas sempre associam o quê? O Natal a comer, comer. Sim. Meus pacientes, inclusive, doutora, pelo amor de Deus, Natal, não me tire isso. Eu disse, tudo com equilíbrio. Minha cervejinha. A cervejinha pode, doutora? Me conta aí. A cervejinha pode? Olha, na verdade, é aquela coisa. A gente não pode proibir ninguém, sim, de nada. A gente, é como eu estou falando. O que mata é o excesso, né? O que mata é o excesso. Se a pessoa bebe, eu não vou. Se eu falar para um paciente, eu vou atender um paciente e falar, olha, você não, a partir de hoje, você vai deixar de beber. Isso não vai existir. Ele nunca mais vai voltar para mim. A gente tem que equilibrar e fazer o quê? Troca de calorias. Troca de calorias. Pronto. Então, segura essa troca de calorias, porque daqui a pouquinho a gente vai focar um pouco mais nesse tema. Certo. Né? Esses cuidados aí que a gente precisa ter na hora de comer, né? Pensa, tem que comer tudo, calma. Hoje é 25, é dia de Natal, a gente sabe que muita gente ainda está na mesa comendo, muita gente vai sair depois para jantar fora, né? Muita gente vai sair, vem Réveillon, né? Vem aí o final de ano, daqui a pouquinho a senhora vai falar os cuidados. Agora eu gostaria de saber o seguinte, a senhora desenvolve um trabalho social muito bacana, sim, né? Muito bacana, né? Faz com amor, faz com dedicação, com carinho, tá? É, primeiramente eu quero saber como foi que a senhora chegou aqui, claro, hoje não, aqui com seu trabalho social para a nossa Rádio Excelsior da Bahia, que aqui a senhora está tentando colocar todo mundo fitness, né? Todo mundo aqui. Estou tentando, aqui tem alguns gente que em menos de 10 dias perdeu, conseguiu perder 7, 8 quilos, pois tá? Mesmo, eu estou tentando aqui, não sei o que fazer. Como foi que a senhora chegou até aqui, doutora? Como foi essa primeira conversa? A senhora já é paroquiana aqui da Sagrada Família? Fala, sim, um pouquinho pra gente aí. Falo sim. Então, eu já faço parte aqui da Sagrada Família, eu faço também um trabalho voluntário lá. Voluntário seria bem voluntário, né? Porque na igreja é, eu presto serviço para Jesus. E assim, o Padre Danilo, que é o diretor aqui da nossa rádio, ele me convidou. Sim. Para, juntamente com vocês, assim, que graças a Deus, assim, a partir do momento que eu comecei a atender aqui vocês, ele me fez esse convite, melhor dizendo, Eliane, aí a gente pode fazer, você pode atender lá na paróquia? Eu já atendia, já atendi lá na Igreja Sagrada Família, sim, alguns colegas que, por eu ser voluntária lá eu trabalho no acolhimento, trabalho também com a parte de eventos, eu sou coordenadora na parte dos eventos lá. E aí, ele lá, né, a gente, Padre Danilo é uma pessoa, assim, muito fácil de fazer parceria. Quando ele me convidou, em nenhum momento eu falei, padre, com certeza, o que eu puder ajudar dentro das minhas possibilidades. E claro, vocês aqui aderiram de uma melhor maneira possível quando eu cheguei aqui. Você foi um dos primeiros, não foi? Você verdade. E a Patrícia. Uhum, você fui. E Patrícia. Depois a Andréa. Sim. E assim, aí a gente tá vendo a evolução, aí você vê assim que as pessoas estão... Se as pessoas lhe dão retorno, aí você trabalha com mais amor ainda. Claro, com certeza. Sabe? Então isso pra mim, assim, foi através do padre Danilo mesmo. Ele me fez esse convite e hoje eu tô aqui. E faço outros trabalhos sociais. Bom, um que eu conheço também, até porque tenho amigos que já passaram por lá, né? E que foi muito bem recepcionado, atendido, né? Pela senhora e agradece o seu trabalho, é no Centro Comunitário da Paróquia da Vitória, não é isso mesmo? Tem um trabalho isso. Lá social também? Uhum. Eu trabalho lá na Paróquia da Vitória, já tem alguns anos que eu trabalho e eu faço um trabalho voluntário também lá. É segunda-feira de tarde, uhum. Que eu atendo lá os pacientes. E assim, lá também é bem legal, assim, a gente... Você trabalha assim, porque quando você faz um trabalho voluntário, você faz um trabalho particular. Sim. Não é porque é voluntário que você vai atender de uma maneira diferente que você atende no particular. Uhum. E quando a gente vê o retorno dos pacientes, não tem como você não trabalhar de uma maneira assim, bem mesmo assim, satisfatória. É muito bom, é muito maravilhoso. Ajudar o próximo, se eu sei, se Deus me deu isso, por que não partilhar, né, com os irmãos? Eu sou muito feliz por fazer parte. Olha aí que maravilha, gente. Agora, ainda voltando aqui para a capela da Sagrada Família, às vezes que eu estive lá para fazer alguma coisa, que a gente acompanha também a programação da rádio, que lá acontece o nosso Ciranda da Fé, a missa, Terço da Misericórdia, eu estou sempre lá também, né? Aí eu percebi que sempre que lá chegava, a senhora estava à frente ali também, cuidando do bazar, que eu acho que foi um sucesso. Depois teve o Caruru. Não, né? O bazar, na verdade, eu não sou responsável pelo... Não foi não, né? Não, não, pelo bazar não. O bazar é Fátima. Sim. Que... Mas foi um sucesso, né? Foi um sucesso, Mas sim. A senhora esteve à frente do... Eu comprei, na verdade. Comprou também, né? Peças impecáveis ali. Impecáveis. Tinha muitas peças. A senhora participou, a senhora estava à frente também, foi do leilão, não foi? Do leilão. Sim, porque... conta pra gente aí o leilão. Foi bom o leilão? Foi o primeiro, foi o nosso primeiro e será... E do primeiro de muitos, né? Sim. O padre, assim, ficou muito feliz com o resultado. Graças a Deus, foi bem satisfatório. Na verdade, foi mais do que, assim, o que a expectativa, né? Foi bem mais. Olha aí que maravilha, gente. Bom, daqui a pouquinho, doutora, a gente vai voltar a falar aí dos cuidados que a gente tem que ter nesse período do ano. Certo. Então segura um pouquinho aí, meu irmão, que eu ainda quero falar hoje da essência, né? A essência de Nazaré, doutora, tá fazendo um sucesso. A senhora colocou ontem lá na sua casa, doutora? Coloquei, comprei. Conta pra gente aí, qual foi a repercussão com seus convidados? Nossa, eu comprei pra minha mãe, minha sogra, sim, minha irmã que tá aqui e mais três irmãs. Dei pra cada uma. E assim, elas, na própria casa dela, ela falando que colocou. E lá em casa, todo mundo sentiu na minha casa. E assim, as pessoas que chegaram começaram a perguntar onde é isso? Aí quando sabe que é a essência, né? Que tem tudo a ver com o menino de Jesus. Com o nascimento do menino Jesus. Foi muito assim. E a Sagrada Família, né? Com a família de Nazaré, né? A família de Nazaré. Jesus, Maria e José, né? Então, as pessoas... A importância, né? Pra sua casa ambientar. Ficou aquele cheirinho ambiente. Você receber as pessoas foi muito maravilhoso. Pois é. E a senhora sabe, é um produto nosso. Sim, sim. Exclusivo da nossa família Excelsa, a nossa rádio Excelsa, né? Que nasceu, o menino Jesus nasceu trazendo a nossa Excelsa FM 106,7 e trazendo também essa essência, né? A essência de Nazaré. Sei sim. Então, doutora, segura um pouquinho que a gente vai ali rapidinho para um breve intervalo. Obrigado a você, meu irmão. Obrigado a você, minha irmã, que nesta quarta-feira, hoje dia 25, né? A gente está vivendo esse Natal. Natal de paz, Natal de amor. E você, meu irmão, se não pegou a essência, eu vou pedir para você daqui a pouquinho. Olha, para todo ano, para os 365 dias do ano, não só para o Natal. Você não pode deixar de ter a essência, né, em sua casa, viu? A essência de Nazaré. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá certo, Jalva Souza? A gente vai ali para um breve intervalo e a gente volta já com o nosso programa Entre Amigo Especial. Entre Amigo Especial em Família, aqui da nossa Excelsior FM. Somos a ZYV 649, Rádio Excelsior FM, 106.7 MHz, Salvador, Bahia, emissora migrante do AM para o FM, operando em fase experimental. Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Pensou em aparelhos de aromatizantes automatizados? A Jasmin Aromas é a solução. Com design moderno e tecnologia de ponta, os aparelhos da Jasmin oferecem praticidade e eficiência, ajustando-se a qualquer ambiente. Shoppings, lojas, escritórios, consultórios e muito mais. Escolha entre diversos modelos com capacidades variadas, ideais para espaços grandes ou pequenos. Alugue o seu aparelho e proporcione conforto e bem-estar com um equipamento que une funcionalidade e elegância. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9961-6191 e descubra a melhor opção de aluguel para o seu ambiente. Siga também no Instagram, @ Jasmin Aroma. Jasmin Aromas, tecnologia e estilo para transformar seu espaço. Olá a todos, eu sou o Padre Danilo Pinto, diretor da Fundação Dom Avelar e da Rádio Excelsior da Bahia. Neste Natal, celebramos 82 anos de histórias compartilhadas, de encontros marcados e de memórias vivas que iluminam a nossa caminhada junto a você. Ao recordarmos a Sagrada Família de Nazaré, descobrimos o coração do mistério do Natal. Deus se faz pequeno para habitar entre nós, trazendo ao mundo a luz do amor que transforma as nossas vidas. Na pobreza de um estábulo, Maria, José e o menino Jesus nos ensinam que a verdadeira grandeza está em acolher a presença divina e espalhar a sua fragrância de paz e esperança. Que ao contemplar o presépio, você encontre força para renovar os laços de fé e amor que perfumam sua vida e aquecem o seu lar. Que o menino Deus abençoe sua casa com alegria, saúde e paz duradoura. Feliz Natal, Rádio Excelsior da Bahia, 82 anos celebrando com você o verdadeiro sentido do Natal. Você já sentiu o silêncio profundo que revela o que realmente importa? Em Nazaré, o Filho de Deus viveu no silêncio. Na simplicidade, em um lar onde o ordinário se tornava sagrado. No trabalho de José, no cuidado de Maria, no crescimento silencioso de Jesus, o amor florescia. Hoje, esse mesmo amor pode florescer em você. O silêncio de Nazaré é um convite para encontrar Deus no seu dia a dia. Viva essa mística. Encontre a presença divina nas pequenas coisas. Entre amigos. Oi, minha gente querida, obrigado pelo carinho, obrigado pela tua audiência. Esse é o nosso programa, programa entre amigos, em família, especial, aqui da nossa Excelsior da Bahia, na nossa FM 106,7. Obrigado, o som tá bacana, né, gente? Que maravilha, hein? O som está bacana. Mas eu sei que tem muita gente também acompanhando na nossa Excelsior AM 840, porque ela vai permanecer por 30 dias aí ainda, já que a nossa FM chegou, mas ela está em fase experimental. Ficará por 4 meses em fase experimental, depois ficará em definitivo, né? Então, a gente só tem que agradecer a cada irmão, a cada irmã, que ajuda a manter no ar essa obra de evangelização. A você, meu irmão, de qualquer ponto da Bahia, do Brasil, do mundo, obrigado pelo teu carinho, obrigado mesmo de coração. E Feliz Natal para você. Sei que você está vivendo uma quarta-feira de muita paz e muita luz. Natal é família, né? Eu sei que você está aí em família e olha o que tem de gente, né, que convidou tantos amigos para a sua casa e está todo mundo aí, ó, sentindo essa essência de Nazaré. É uma maravilha. Gente, essência de Nazaré. Mais do que uma fragrância, viu, doutora Jova Souza? A essência de Nazaré é um convite à mística da Sagrada Família. Em Nazaré, o trabalho de José, a contemplação de Maria e a obediência de Jesus conferiram amor e santidade à vida familiar ordinária. Aqui nasceu uma espiritualidade que cultiva a paz do lar, a serenidade da fé e a plenitude do amor. Imagine um aroma que envolve sua casa com a paz de Nazaré. Um perfume inspirado na simplicidade e na ternura e também no silêncio que habitava o lar da Sagrada Família. Imagine, meu irmão, a essência de Nazaré é muito mais que um perfume. Eu vou repetir porque é a pura realidade. A essência de Nazaré é muito mais que um perfume. É uma experiência de oração, de recolhimento e de encontro com o sagrado no cotidiano. Cada nota foi pensada para traduzir a mística de Nazaré, evocando a serenidade, a harmonia e a espiritualidade que envolveram a Sagrada Família. Então, meu irmão, você não pode deixar de ter na tua casa esta essência de Nazaré. Você não pode deixar de ter em sua casa, em tua casa, essa essência de Nazaré. Reis, e aonde eu posso comprar? Fácil. Capela da Sagrada Família, que é ao lado da Rádio Excelsior, ou aqui na sede da Família Excelsior, aqui no Garcia. Telefone para contato é o 3114-3322. Tire as suas dúvidas. E lembrando, você pode comprar em spray ou então aquele no frasquinho que é colocado, ali tem um espetinho, né? Incenso. Como é o nome? Como é o nome, Jeová? Incenso. Não, Jeová, o é o espetinho? Sim. Ah, pois é. Rapaz, aquele é maravilhoso, viu? É o espetinho, né? Você falou ali, já falou espetinho. É. Pois é, rapaz. Então, o spray você vai chegar para aromatizar a tua casa toda. Esse está custando R$ 34,90. Tá? E o outro, tá? E o outro, que tem ali o espetinho para você também colocar, ele vai ficar umedecido e ali vai aromatizar toda a tua casa. Ele está no valor de R$ 29,90. O que eu quero dizer para você, meu irmão, o que eu quero dizer para você, minha irmã, é que esse produto, esse perfume, você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo. Não. Essa essência, doutora, é exclusivamente da nossa família Excelsior, da nossa rádio Excelsior. Que bom. Então, meu irmão, não adianta você sair por aí procurando. Não vai encontrar. Vai encontrar, doutora? De jeito nenhum. Não vai. Aqui. Só vai encontrar na capela da Sagrada Família ou aqui. E outra coisa, quando esse daí acabar, que você comprou, viu? Venha comprar mais um. É tanto, é por isso que nem o preço... Nem precisa deixar acabar. É, por isso que o preço não é um preço alto, porque a gente aqui não está querendo ganhar dinheiro, a gente quer levar o que é bom, aquilo que tem história para ser contada, né? Então, é isso que a gente está querendo, está colocando para você. Então, aquele que você vai usar o espetinho ali, tá? vai ali colocar dentro do frasquinho para ficar umedecido e depois você tira, fecha o frasquinho e ele vai aromatizar a tua casa. R$29,90 e o em spray R$34,90. Local de venda aqui na sede da família Excelso aqui no Garcia ou na Capela da Sagrada Família aqui ao lado da Rádio Excelso. Antes dos milagres, havia o silêncio. Antes do Calvário, havia a oração. Em Nazaré, Jesus viveu os anos mais simples e profundos de sua vida. No amor de Maria e José, entre o trabalho e a contemplação. Nazaré é a fonte da paz, da humildade e do amor verdadeiro. Agora, você pode trazer essa experiência para a sua casa com a essência de Nazaré, uma fragrância inspirada nos aromas do lar da Sagrada Família. O frescor das colinas, o perfume suave da madeira e a profundidade do musgo de carvalho. Cada gota é um convite ao recolhimento, à oração e à serenidade. Transforme seu lar em um espaço de paz e espiritualidade. Experimente a essência de Nazaré e sinta a presença da simplicidade que mudou o mundo, porque antes do amor se entregar, ele foi cultivado em Nazaré. Essência de Nazaré, a fragrância que transforma. Maravilha, minha gente! Olha aí, a fragrância que transforma, viu? Maravilha! Bom, doutora Eliane, estamos conversando com a doutora Eliane Froes, né? Pós-Natal, né? Os cuidados aí, teve gente que extrapolou demais. Quais são os cuidados, doutora? Pós-ceia, né? Quais são os cuidados agora? E agora, doutora? Tem gente que toma aquele chazinho dizendo que vai ficar bom, a barriga esticou demais, estou com um problemazinho aqui, tomar um chazinho. Como proceder agora, hein, doutora? Porque eu sei que tem que ficar legal para o ano novo que está chegando, né, doutora? Pois é, o certo era não... extrapolar. Extrapolar. Comer pouquinho, com moderação, mas já que extrapolou... Detox resolve? Ameniza. Um chazinho e não coma muito porque vem aí o Réveillon. O que é que você vai fazer, já que comeu demais? Para Réveillon você vai fazer o quê? Agora, se alimentar de uma maneira mais saudável, comendo uma proteína. O que seria essa proteína? Pode ser, vamos falar da maneira geral, mais frutas, verduras, hidratação, que é importante. Beba sua água, viu? Sim, estou bebendo, bebeu. Aqui, estou tomando aqui. Aham, beber água, dormir bem. Dormir bem? Dormir bem, é importante. Beber sua água. O exercício físico. Atividade física, sem dúvida nenhuma. Acordou de manhã, vá beber sua água, hidratar, se alimentar, claro, e vá correr, vá andar. Andar é de graça, na graça de Deus. Olha aí. Agora, doutora, e à noite, se eu quiser bater um pratinho de feijão, doutora, complica mais a situação, porque tem gente que não deixa de comer o feijão, né? Não deixa de comer o feijão. Mas de complica, noite? Mas tem gente que come. É ruim comer o feijão, porque você vai ficar muito... né? Sim, pesado. Pesado. Então, quer comer, quer jantar? Como a proteína, como passa um omelete, um peito de frango... sobrou a ceia, pronto, desfia aquele, o peru, o frango, o chester, seja lá o que for, desfia, faz uma frigideira que é mais saudável com as verdurinhas. Sim. Faz um omelete, mais ou menos assim, e bastante salada. Bastante salada, ouviu tudo direitinho? Pra dar aquela equilibrada, né, porque eu sei que a comelança deve ter sido bastante, porque eu vi que não tem como não comer, né? A oferta é muito grande, é muito gostoso a comida, mas a gente equilibrando dá para comer tudo, sem problema. Certo, agora nessas final de ano, normalmente, doutora, Natal, tem sempre aí aqueles momentos, né, que a empresa lá leva todo mundo ali, todos os funcionários para, né, degustar alguma coisa, confraternizar ali. E tem gente que não se policia não, né, doutor? Não, inclusive eu fui convidada para... Quiseram colocar a doutora para fora de lá, viu, Jeová? Você sabe o que foi que me falaram, Jeová? Para que que trouxeram ela? Convidaram a doutora. Acredita? Eu falei, gente, calma aí, eu tô de óculos. Ó, não vou ver ninguém, pode comer à vontade. Quiseram, não queriam não, mas não se preocupe com isso não, gente. Eu vou, não vou olhar para ninguém. E é isso mesmo, não tem como, né? É uma coisa, é maravilhoso, as pessoas comem mesmo, porque as pessoas aproveitam. Você sabe o que é que acontece, Reis? As pessoas esperam, tem muita gente que espera justamente Natal. Sim. Eu vou fazer dieta. Se chegar mês de agosto, novembro, eu vou fazer dieta, mas só depois de Natal. Sim. Só depois de Natal, que eu vou comer, eu posso comer isso, eu posso... Pode, mas equilibre. Vamos lá, como lá na nossa, na confraternização, né, da rádio. Aí teve, foi tudo equilibrado, porque teve peixe, então teve escolhas. Então, cada um sabe, né? A gente sabe o que é bom e equilibrar. Você podia comer, tinha tilápia, tinha o bobó de camarão, tinha a moqueca de camarão. Por que que a gente tem que comer os três? Por que não escolher um? Uma proteína, um carboidrato. Ô, doutora, e como lidar com o estresse, né, pós-festa? Porque depois das festas vem sempre aquele estressezinho, né? Como lidar com isso, doutora? Não tem como você equilibrar isso, porque assim, o estresse, a pessoa come, você tá com aquela euforia que vai comer, quando passa, quer o quê? Quer compensar. Sim. Isso. Aí o que é que acontece? Por isso que as pessoas ficam muito estressadas com isso. O que deve fazer? Não comer, gente, tanto assim. É equilibrar, comer bem, fazer uma atividade física. Tudo isso vai liberar o estresse, né? Fazer uma atividade física. Eu não gosto de andar. Vai dançar, vai pular, vai fazer alguma coisa que lhe dê prazer. Aí você libera esse estresse. Não tem muita receita a fazer, porque cada um é único, né? Cada estresse de um é um. Você pode desestressar dançando. Você pode vir aqui pra rádio, você começa a falar, você... Chega estressado e fica depois... Você fica super tranquilo. Tranquilo. Eu, geralmente eu não fico estressada não, mas quando eu fico mais assim, eu gosto de fazer bike, eu gosto de correr, eu corro. Corre também, né? Corro. Na caminhadazinha? Eu faço caminhada, não, eu corro mesmo, eu saio da Vitória, eu vou até a Ladeira da Barra e volto correndo. Sim. Já desestressou, aí. Então, são estratégias que cada um é único, a gente não pode... Tem gente que tira o estresse dançando, né, doutor? Dançando, gosta de dançar. Tem que ser... Tem outros que gostam de tirar o estresse, sabe aonde? Tomando cerveja. Tomando cerveja, às vezes ali, ó... lutando o karatê, porque aqui à nossa frente tem um karateca ali, né? 5 medalhas de ouro, 5 títulos, né? Jeová Souza tem. E ele diz que quando ele fica estressado, doutora, que ele procura perder o estresse, viu? Lá no ringue, né? Sim. Brincando ali, né? Jeová é um exemplo. Eu disse à vovó que ele brinca, ele não luta, viu? Ele luta, Jeová, ele é um exemplo. Aqui tem muitos, né? Andréa, por exemplo. Andréa é bike. Ela, né? Ela pedala, muito, pedala, né? Pedala. Eu conversando com ela, ela diz, quando eu tô estressada, eu saio assim, o que eu gosto é de sair assim na estrada mesmo e não pensar em nada. Aí, é uma maneira de não estressar. Certo. Doutora, me diga uma coisa, doutora. Eu tô lá com a senhora fazendo aí o acompanhamento, né? Fazendo, tá? A minha dieta tudo direitinho. Pela manhã, o que que o Reis Moura tem que consumir? Né, para ficar, passar uma manhã tranquila. Como poderia ser o meu café da manhã? Olha, o seu café da manhã, eu vou falar de uma maneira geral, porque assim, você, eu já te atendi. Eu estou lhe fazendo, que essa pergunta chegou para mim. Reis, aqui, eu como 3 ovos, 4 ovos pela manhã. O cidadão falando, né? Sim. Isso é certo? É normal? Ovos cozidos? Ovos cozidos é normal, pode comer, mas assim, cada um com... O porquê que você tem que procurar nutricionista? Porque a gente tem que equilibrar, a gente tem que calcular a dieta. Reis é um, para você 3 ovos tá ok, para mim 2 tá ok. Mas de uma maneira geral, a gente falando, 2 ovos, tudo legal, mas procure a nutricionista que é melhor. Porque aí a gente vai calcular a sua dieta da sua, exatamente com o seu problema, o porquê eu tô dizendo isso. Um exemplo, e é importante, Reis, também, que quando você vir a nutricionista, trazer os seus exames, pra gente fazer de uma maneira... mais assertiva. Como assim? Por exemplo, você está com a deficiência de vitamina. Sim. A vitamina B, a vitamina D. Eu vou fazer a sua dieta de acordo com aquela sua deficiência. As pessoas hoje estão tomando o quê? Vitamina, suplemento. Chega na farmácia, compra, toma de qualquer jeito, né? Ah, eu estou me sentindo cansada. Eu acho que é a D, eu acho que é a B, eu acho que é o ferro. E não é assim. A gente tem que avaliar um por um. Cada um é único. Pois é. Jeová está perguntando, doutora, e aquela gordurazinha na barriga? Como é que faz para perder isso, doutora? Tem alguma receita? Receita nenhuma. Não tem receita. É individual. Jeová não, que Jeová é Jeová, na verdade, Jeová. Por que que você está fazendo essa pergunta? Porque Jeová já não tem, porque ele Sim. já faz atividade física. Mas algumas pessoas, né? Para eliminar atividade física sempre, alimentação equilibrada sempre. Vai eliminar, e com certeza, se você intensificar o seu treino, primeiro, se a pessoa for gorda, você tem que fazer o quê? Emagrecer, né? Sim. Tudo é um processo. Por isso que você tem que procurar nutricionista. Não tem uma receita de bolo para tirar aquela gordura, não. Cada um é único. Tem pessoas que com atividade física e com alimentação, em 3 meses você já vê a pessoa ali bem legalzinha. Tem outras que dura mais e tem outras pessoas que é menos. Então o certo é a gente calcular a dieta. E pode ter certeza de uma coisa, procure a nutricionista e procure a Eliane Froes em modulação intestinal, que você vai ver que vai resolver. E depois, agora do Natal, me procurem, que a gente vai fazer uma avaliação individualizada. A modulação intestinal, gente, é assim, fantástica. O que é isso, doutora? Vamos falar um pouquinho dessa modulação intestinal, olha aí. O que é isso, doutora? Então, a modulação intestinal, eu vou dar um exemplo assim... Bem, como é que eu posso dizer? De uma maneira assim, bem vulgar mesmo, Sim. assim. Mas o celular da gente, quando tá cheio, a gente faz o quê? Não reseta, não apaga Sim. tudo? Sim. A mesma coisa é o corpo da gente. A gente come, né, Jeová? Come, se acaba como se acabar aí no Natal. Pronto, não fique preocupado não. Agora me procure que eu vou resolver os seus problemas. Resetar. E com a gente é a mesma coisa. A gente vai fazer o quê? A modulação, você vai limpar o intestino grosso e o intestino delgado. Sim. Mas isso... Você me procura que eu vou explicar, porque eu não vou explicar aqui na rádio, porque cada um vai entender de uma maneira Sim. e tem que ter um acompanhamento, é como eu falei, é único. Para você é um, para aquele é outro, mas se fizer a modulação intestinal, vai limpar tudo, viu, minha gente? Me procure, viu? Porque, ó, vai resolver a vida, eu garanto. E quanto tempo demora essa limpeza, hein, doutora? Olha, a modulação intestinal, o processo é assim, em média 45 dias. Sim. Mas assim, os primeiros dias... Vou dar assim um exemplo rápido, porque se a gente for falar, Sim. vai demorar bastante. É, 3 dias você vai comer comidas cruas. Cruas? Cruas. Hum. Então, cruas, não vai entrar algumas proteínas, mas isso é bom a gente ir na consulta, porque se eu falar as pessoas vão querer fazer só. É, não pode. E aí vai ter tem problema. Tem que ter acompanhamento. Tem que ter acompanhamento e a gente tem que estar olhando os exames, porque tem algumas restrições também. Grávida não pode, tem outras coisas. Idoso, dependendo do idoso, não pode. Pessoas com problemas de doenças autoimunes, algumas não pode. E outras patologias. Então é melhor procurar nutricionista. Me procure. Pois é. Gente boa, doutora Eliane, gente. Gente boa, viu? Pois é, estamos apresentando nesta quarta-feira, hoje, Natal. O menino Jesus nasceu, ele está no meio de nós, né? Ele está aqui no meio de nós. Junto com o menino Jesus, chegaram aí, né? A nossa Excelso FM 106,7 já está no coração do povo, já está por este mundo afora, esta sintonia e também... Chegou também a nossa Essência de Nazaré. Que maravilha! Você já adquiriu a sua? Ainda não? Pois é, pode adquirir na Capela da Sagrada Família. Hoje não, né? Hoje, quarta-feira, feriado, não. Mas amanhã, quinta-feira, você poderá adquirir tanto na Capela da Sagrada Família quanto aqui na sede da Família Excelso, aqui no Garcia. Tá? Tem dois valores, um de R$29,90, contando que é a mesma fragrância, só muda só a embalagem, né? Então... É, um de R$29,90 e o outro spray de R$34,90. Eu comprei o spray, né? Comprei o sprayzinho, mas vou comprar do outro. A fragrância é a mesma. É, o aromatizador, né? Pra... Pois é, então, meu irmão, não deixe, viu, de ter a essência em sua casa. Eu falava do taxista hoje pela manhã, que comprou, colocou no carro, acho que foi pela manhã que eu falava hoje aqui. O taxista comprou, colocou no carro e começou a rodar. E os 12 passageiros que ele pegou durante a manhã, manhã e começo de tarde, todos perguntaram para ele que cheiro, que aroma era aquele que tinha o carro dele. Né? E olha aí, e ele, como ouvinte nosso, já sabe que esse produto é exclusivo, ele disse tudo. É um produto exclusivo da Rádio Excelsior da Bahia, só ela tem, né? Então, isso é muito bacana. Então, essa propaganda, a gente quer que a cada dia ela se alastre mais, que chegue por este mundo afora, porque tem toda uma história, meu irmão. Não é um perfume que chegou por chegar, não. Ele tem toda uma história, viu? Tem toda uma história para chegar aqui e ser patenteado pela nossa Excelsior da Bahia. Ninguém tem aí em lugar nenhum do mundo, viu, Jová? Ninguém. Só aqui. Só aqui. Coloca aquela outra chamadinha, Jová. Veja se você tem uma outra aí que fala desta essência. Porque quanto mais eu falo, mais animado eu fico. E eu quero comprar mais um hoje quando eu sair daqui, viu? Ah, sabe para quem é que eu vou comprar esse mais um aí? Para quem? Para mandar pro meu filho que está em Portugal, viu? Olha. Compre também para mandar para sua filha que está lá em Portugal. Vou comprar, né? Amanhã estarei comprando, quinta-feira. Sim, na quinta-feira para poder enviar para Portugal. Vai pra lá. Pronto. Olha, vamos combinar minha irmã tudo vai direitinho. Pra Portugal. Pronto. Já mandou. Pronto, olha aí, deu tudo certo, seu Jová Souza. Coisa boa. Bom, doutora, segura só mais um pouquinho pra gente ouvir essa mensagem que fala aqui da nossa essência de Nazaré. Escute aí, meu irmão. Antes dos milagres, havia o silêncio. Antes do Calvário, havia a oração. Em Nazaré, Jesus viveu os anos mais simples e profundos de sua vida. No amor de Maria e José, entre o trabalho e a contemplação. Nazaré é a fonte da paz, da humildade e do amor verdadeiro. Agora, você pode trazer essa experiência para a sua casa com a essência de Nazaré, uma fragrância inspirada nos aromas do lar da Sagrada Família. O frescor das colinas, o perfume suave da madeira e a profundidade do musgo de carvalho. Cada gota é um convite ao recolhimento, à oração e à serenidade. Transforme seu lar em um espaço de paz e espiritualidade. Experimente a essência de Nazaré e sinta a presença da simplicidade que mudou o mundo, porque antes do amor se entregar, ele foi cultivado em Nazaré. Essência de Nazaré, a fragrância que transforma. Entre Amigos. Maravilha, minha gente, aumenta um pouquinho, Jová, o povo está ouvindo na 106,7, o programa especial Entre Amigos em Família. Olha que maravilha, aumenta aí, Jová Souza. Feliz Natal, meu irmão! Feliz Natal e um próspero ano novo! Que coisa boa! Essa data é uma data especial, né? Uma data maravilhosa. Para mim, a melhor data do ano, viu? É a data do nascimento do menino Jesus, né? Já nasceu, já está no meio de nós. Aliás, ele nasce todos os dias, não é verdade? Está sempre conosco. Bom, eu quero encerrar. Jová, obrigado a você, Jová. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Doutora Eliane, gente, olha aqui. Doutora Eliane Froes, especialista em modulação. E também tem um trabalho social muito bacana. Gostou do nosso bate-papo, doutora? Foi muito legal. Gostei, sim. Foi bem descontraído. Eu quero agradecer a vocês por fazer parte dessa família Excelsa e assim, desejar a todos um Feliz Natal. Foi maravilhoso. Obrigada pelo nosso bate-papo descontraído. E obrigado também à senhora, viu, pela sua... descontraído que eu descontraí. É. Obrigado também, né, pelo motivo da senhora estar aqui conosco, né, nos ajudando aqui com a sua parte profissional como nutricionista. Aqui, né, atendendo todos nós aqui, tá todo mundo aqui se cuidando. A gente tem aqui também outro parceiro, que é o Dr. Crispim, né, médico também aqui conosco, toda segunda-feira, né, ele é naturalista, né, Jeová Souza? Então tá aqui nos atendendo também, né, então isso é muito bacana. E a nossa Excelsa da Bahia, chegando agora na FM, né, 106,7, a gente ainda está se acostumando ainda com essa frequência. Sim. Mas você, meu irmão, procure divulgar bastante. O 106,7 é a nossa Excelsior FM, um som de qualidade, chegando agora sem chiado, como o povo falava do chiado, sem chiado, sem nada, viu? Então é isso aí, doutora, muito obrigado, Feliz Natal para a senhora. Dá um abraço no seu esposo, na sua filha, e que Deus te abençoe, e que continue fazendo esse trabalho social, porque se todo mundo, né, que tem uma profissão como a senhora, para cuidar do outro no que diz respeito à saúde, fizesse um pouquinho do que a senhora faz, a gente tinha, né, muita gente aí recuperada neste mundo de meu Deus, viu, doutor? Um abraço para a senhora, obrigado, viu? Obrigada, e vamos modular esse intestino, meu povo. Boa tarde. Pois é, olha, se alguém quiser o trabalho da doutora Eliane, pode ter certeza que entre em contato conosco aqui, que ela está sempre conosco aqui na Sagrada Família, aqui também, né, Jeová? Entre em contato que a gente passa, tá, o contato dela, que a gente não pode deixar o contato no ar, tá certo? Então, minha gente, foi muito bom. Feliz Natal, um ano novo de muita paz, ano novo está se aproximando, e vamos comprar, adquirir a nossa essência de Nazaré, o nosso perfume, que não é qualquer um perfume. Tenha certeza, meu irmão, que esse perfume é um perfume diferenciado. A essência de Nazaré é mais do que um perfume, é uma experiência de oração, de recolhimento e de encontro consagrado no cotidiano. Então, meu irmão, tem essa essência na sua casa, viu? Tem esse aroma na sua casa, eu tenho certeza que você vai amar de verdade. Quem chegar até sua casa vai ver que algo diferente está acontecendo ali, tá? Quando acabar, vem pra cá, vamos adquirir, porque ele não tem prazo, não. Ele chegou para ficar para sempre, viu? Chegou junto aí, ó, com no dia do nascimento do menino Jesus, tá? E junto com ele chegou também, junto com essa essência chegou também a nossa Excelsior FM 106,7. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Daqui a pouquinho tem um terço da misericórdia, depois dos comerciais tem um terço da misericórdia, e na sequência teremos também a consagração à Nossa Senhora Aparecida, depois teremos aí, né, a nossa programação normal, tá bom? Um abraço ao programa especial, normal não, especial de Natal. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente! Somos a ZYV649, Rádio Excelsior FM, 106,7 MHz, Salvador, Bahia, emissora migrante do AM para o FM, operando em fase experimental. Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Pensou em extintores? Pensou em Chama Extintores. Oferecemos uma ampla gama de produtos e serviços para sua segurança contra incêndios, incluindo mangueiras de hidrantes, splinter, extintores de incêndio, pó químico BC e ABC, água pressurizada e CO2, extintores portáteis e sobre rodas, além de placas fotoluminescentes, portas corta-fogo, peças e acessórios. Realizamos vistorias técnicas em empresas e disponibilizamos bombeiros civis. Pensou em extintores? Chama Extintores. Você nos encontra na Rua Franco Velasco, Box 9, no bairro Vista Alegre. E somos credenciados junto ao Inmetro com CLCB, ART e registro no CREA. Chama Extintores. Telefone 71-3397-8590. 71-3397-8590. WhatsApp 71-99101-6418. 71-99101-6418. Chama Extintores, protegendo você e o seu patrimônio. Deus seja louvado. Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama. Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência. O Senhor do Bom Fim, que entregou tudo por amor na cruz, foi o menino que em Nazaré viveu no silêncio, na oração e no trabalho simples. Antes de ensinar as multidões, ele ouviu as lições de José e Maria. Antes de se entregar, aprendeu a obedecer. Nazaré foi a escola do amor e da humildade. Foi o lugar onde o Verbo de Deus aprendeu a ser humano. E é de Nazaré que ecoa a essência que sustentou a entrega do Bom Fim. Na Rádio Excélsior da Bahia, queremos levar você à origem de tudo. Ao silêncio que formou o amor. A simplicidade que preparou o sacrifício. Porque a cruz de Jesus começa na encarnação em Nazaré. Rádio Excélsior da Bahia. Da mística de Nazaré, a entrega do Senhor do Bom Fim. Com muita alegria, mais uma tarde aqui com o povo da Rede Excélsior de Comunicação. Você que hoje amanheceu com vida, você que hoje amanheceu aí, Deus permitiu que abrisse os olhos. Se não for pela graça de Deus, pelo sopro dele, nós estaríamos já inertes. Mas vamos agradecer a Deus, mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, mesmo que você esteja passando aquela provação, louvemos e agradeçamos ao Senhor pelo dom da vida. Porque enquanto a vida, meu irmão, minha irmã, há esperança. Esperança de vida nova, esperança de mudança no comportamento do seu filho, da sua filha. Esperança de mudança na sua vida profissional, na sua vida afetiva, no seu relacionamento com sua família. Onde, enquanto a vida, há esperança, porque Jesus é sempre o mesmo, ontem, hoje, por toda a eternidade. E Ele faz nova todas as coisas pela força do Espírito Santo. Então, tudo que está velho aí dentro de você, carrancudo, tudo que está sem graça, apresente agora ao Senhor, nessa oração do Terço da Misericórdia. Vamos pedir a Ele pela renovação interior, a renovação dos nossos corações, das nossas vidas. Mas quando eu falo agora em vida, eu falo numa vida espiritual. Vamos pedir que sejamos renovados no Espírito, nessa invocação do Terço da Misericórdia. E eu peço de forma especial essa renovação do Espírito a você, meu irmão, minha irmã, que está passando por um momento de depressão, angústia, entendeu? Esse momento de opressão emocional. Vamos pedir ao Senhor que venha com a sua misericórdia aí na sua casa, na sua família e de uma forma muito especial no seu coração. E convidando também você que fazer parte da família Excélsior. Você pode ligar para 71-3226-4676, 3114-3333. Ligue e faça parte da família. Faça parte também do grupo que nos auxiliam, dando sua contribuição. Seja um evangelizador através da sua doação. Cada um evangeliza como pode, como Deus capacita. E se você foi capacitado a evangelizar à distância, fazendo a sua doação, creia que Deus está recebendo de grado, bom grado, e toda a equipe Excélsior também, porque se não fosse a sua contribuição, se não fosse o seu apoio, a voz do Senhor do Bonfim não se propagava pelo mundo inteiro. Nós confiamos em você, por isso nós pedimos. Se não tivesse a confiança, nada seria, não é? Não seria assim, com essa ênfase, com essa insistência, que nós iríamos pedir a contribuição. E por que a insistência? Porque cada dia tem um ouvinte novo. Você que ouve todos os dias, diz, estou cansada de Neuza, estou cansada de Resmoura, de ficar só falando. Nada, porque sempre temos um contribuinte novo. E se a gente não fala, ele não sabe. A palavra de Deus tem que ser anunciada. Ai de mim se eu não falar. Não é isso, Eliana? Então vamos rezar. E de uma forma assim especial, eu sempre coloco os encarcerados, aqueles que estão nos presídios, aqueles que pisaram na bola e precisaram ficar lá reclusos, refletindo e vendo. Meu irmão, minha irmã, você que está me escutando agora, nos escutando agora, abra o seu coração, permita que Deus fale, reflita, veja, quando sair daí deste local, ter uma vida nova, renovada em Jesus. Eu apresento também os que estão em momentos finais da vida aqui na terra. Que Deus seja misericordioso e que o seu espírito se encontre com o Espírito de Deus. Que a luz perpétua ilumine todos aqueles que estão partindo para a eternidade nesse momento. Peço também por todos os desempregados e por todos aqueles que estão recomendados às minhas orações, de uma forma muito especial, aqueles que estão lutando, se virando para encontrar um rumo de vida nova, profissional, um rumo de vida nova na vida conjugal, um rumo de vida nova na vida afetiva. Você que teve decepções, você que não deu certo ainda na vida afetiva, creia, Jesus Cristo faz nova todas as coisas. E vamos dizer, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor.